Porra, é isso. Então, deixa eu botar lá para quebrar um galho aí do pessoal que tá guardando. Pronto, eu também vou dar essa publicada. Tô de Né? saco cheio já desse negócio. É foda, né? Porra, mano. Não sei, bicho. Não sei mesmo. Mas vamos lá. É a guerra. É, mas É a batalha. fora das vistas agora, né? Sim. Chat é meu, tá? Pode ficar tranquilo. Ah, então tá, porra. Fantástico. Você tem a sua especialidade, que não quero um especialista cuidando de alteração de babaca, entendeu? Pessoal, boa noite. Chat. Boa noite, Tá turma do retornando, chat aí, galera. todos vocês. Boa noite, Ricardão. Boa noite, mestre. Boa noite. Só quero que Alô. vocês me deem algum retorno do meu áudio, tá? Por gentileza. Hoje o papo é nosso. E Fred, porque eu não quero comprometer a doutora Cândida. Também não quero mais expor a Cláudia aos ataques aí de uma meia dúzia de babacas que foram à página dela, para encher a porra do saco e a seguir denunciaram. A gente vai ter esse assunto antes do final do nosso hangout de hoje. Sem dúvida. Vamos apontar os comediantes e já avisando que a hora que eu sair das redes sociais eu vou atrás de todo mundo, tá? Tá breve, tá? O esculacho não será arquivado, tá? Podem botar processinho, caralho. Eu quero ver me achar. Vocês querem me conhecer? Então, na hora que me apresentar, não adianta ajoelhar e pedir em nome de Deus, tá? Eu não tenho pena. É isso aí. Vamos lá. O Hangout de hoje vai tratar da miopia da direita e da condenação do nosso ex-presidente queridíssimo Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês vão conseguir obter um panorama que não é dado pelas redes sociais, né? A fonte da onde vocês recolhem suas conclusões, ou suas impressões, ou seus palpites, né? E o que causa uma confusão gigantesca, não permitindo que vocês consigam organizar os raciocínios adequadamente. Vamos tentar começar a formar um panorama aqui, para um número mínimo restrito de pessoas que sejam capazes, então, de raciocinar nas chats corretas. Eu peço, primeiramente, que o Fred faça uma introdução a respeito do julgamento de hoje. Ok? Claro, com prazer, Vamos Ricardo. prosseguir com a nossa análise. Bom, o julgamento, como já se esperava, e nós, inclusive, falamos, eu disse lá no Centro Clima Manso algumas vezes falando sobre ele, não é um julgamento conclusivo, ainda nesta fase. E o score de 3 votos a 0 já era esperado e aguardado, né? Não por quem talvez se alimente de mídia ou militantes de lados opostos, não é esse aqui o drama. Quem estava avaliando, estudando o processo e o problema desde dentro dele, sabia, com tranquilidade, que esses 3 a 0, eles estavam cristalizados dentro do entendimento, não só do tribunal que judicante, como eu disse ontem. Era um anseio e uma necessidade da própria esquerda internacional perante o posicionamento Lula no Brasil, que nós vamos falar adiante. Esses 3 a 0, então, eles criam entraves jurídicos consideráveis para a procrastinação do processo. Tá bem? Porque no tribunal, dada a condenação, seriam possíveis dois recursos, não é? Categóricos para que Lula encaminhasse dentro do próprio processo. São os embargos infringentes. Não é? Quer dizer, se o resultado tivesse pelo menos um voto favorável ao réu, o direito brasileiro o facultaria, tá certo? Que então impetrasse embargos chamados infringentes. Esses embargos infringentes, eles têm como condão jurídico reverter, por exemplo, a condenação. Entendeu? Ele teria este condão. Eles deveriam ser impetrados após 10 dias, contando do dia da decisão, no caso, hoje. Mas isso não aconteceu. Então, o recurso capaz no tribunal de reverter e pedir a reversão da condenação, este recurso chamado embargos infringentes, ele não é mais possível. Por quê? Posto que a decisão judicial do tribunal foi por 3-0, o único recurso que resta, então, ali naquela instância, são chamados e conhecidos embargos de declaração. Esses embargos de declaração, ele não tem, por exemplo, o condão, o poder de reversão da sentença, da manutenção, por exemplo, do que foi decidido. Ele não vai reverter mais. Então, Lula está condenado em segunda instância e permanecerá condenado em segunda instância. Porque o recurso do embargo de declaração, o poder que ele tem de alcance é apenas pedir esclarecimento de alguns pontos da sentença ou da decisão que, para a defesa do réu, não seja clara, não esteja clarificada. Tá certo? Agora tem outro detalhe. Posto que o recurso que será impetrado será um embargo declaratório, esse embargo é julgado pela mesma oitava turma. Tá entendendo? A mesma oitava turma. Então vai para o revisor. Esse embargo de declaração. Isso é conhecido no direito como embargos procrastinatórios. Isso é só para manter a questão sem subir mais um pouquinho. Porque essa condenação não é mais objeto de contenda, de lide, de contraditório. Ela já está no processo. O PT sabia tanto que esses 3-0 iriam acontecer, que mesmo com a declaração anterior do presidente da turma, dizendo que enquanto as fases recursais não fossem superadas, Lula não seria então preso. Não haveria a prisão. Só que o PT se desesperou e já entrou hoje com três habeas corpus preventivos, dois no Supremo e outro no STJ. Os três foram indeferidos. Os três. Vocês vão recordar que eu disse ontem no programa Santa Pelé Manso que a própria esquerda, o que eles mais querem é que Lula seja fortemente, rapidamente, inelegibilitado. Isso vai acontecer, senhores. Inelegível ele já está hoje. Hoje, pós-condenação. Agora, a luta não é mais pela elegibilidade, apesar que a esquerda e a mídia vão dizer que tem. Tranquilamente. Se eles forçarem essa mão, deixa ele registrar a candidatura, que um outro candidato qualquer vai lá, pede a derrubada da candidatura e derruba. Agora, a questão da prisão, ela virá então, e a possibilidade dela, que já existe, compreendam bem, se o presidente da corte lá, do grupo, do colegiado, quisesse, ele já poderia estar preso agora. Porém, por um método cautelar, de cautela, não ação cautelar, né? Ele disse que enquanto a sua fase recursal não fosse toda completa, ele não exararia, então, o pedido de prisão do Lula. Esse é o aspecto jurídico que nós temos para enfrentar. Claro que vocês vão encontrar uma série de contradições, o nego vai falar em mídia um bando de absurdo. Tudo isso são espumas para que se acentue ainda mais essa guerrinha que esses caras estão fazendo no país. Mas o substrato do processo jurídico é esse aqui. Partindo então do processo, termina-se, julga-se acolhe-se o embargo da declaração, as partes da sentença que para a defesa do réu não estão claras, serão clarificadas, e aí, para aquele tribunal, o Lula, então, não terá mais o que apelar. Vai se pedir a prisão, certo? E aí ele vai recorrer para outras instâncias. Então, o processo, como eu disse ontem também, se Lula topar a parada, Ricardo, de verdade mesmo, se ele encarar o processo, esse processo só vai se findar em meados de setembro, finais de setembro. Eu calculei em agosto. Né? Eu calculei se fosse 2-1 que haveria o recurso e ele tentaria o julgamento novo julgamento seria em agosto. Né? A gente fez o cálculo baseado nas probabilidades lá do PF. Sim. Mas, enfim, né? A equipe toda está de parabéns porque aquele relator foi fantástico. Fantástico, fantástico. Fantástico, fantástico mesmo. Agora, tem aquele condão, por exemplo. Muitas coisas, porra, fora o mito de Lula, muitas coisas caíram por terra numa visão talvez menos preparada para enxergar. Por exemplo, a direita brasileira toda dizia que a justiça estava no PT. Em dado momento, ou em grande parte dela, esteve. Só que agora... Esse discurso não se sustenta mais, nas altas cortes. A direita brasileira não sabe absolutamente nada de quem controla a região e de quem é desembargo, porra. Eles não sabem sabe, nem o nome, né, do desembargador, porra. A direita brasileira é um bando de idiotas, porra. As lideranças de direita brasileira é constituída por um bando de nécios, porra. E vou mostrar para vocês porque que são um bando de nécios. Olha... Conclua, por favor, eu não quero te atrapalhar. Então, só para concluir rapidamente essa primeira abordagem... Tem todo o tempo do mundo. Tá certo? Não se... Não, eu estou conversando aqui com vocês, que são meus colegas do cenário de guerra psicológica. Não entrem na narrativa que a mídia ofertar para este caso. E nem que a direita, e nem que a direita apontar. Nem que a direita apontar. Não entrem nesse processo. Tá certo? Ah, meu Deus, Lula vai querer ser candidato, não sei o que, preparar, senhores... Ele pode querer ser o que ele quiser. Agora não será. Não será, porque nós vamos conversar sobre isso aqui. Ele não será no âmbito judicial. Não existe tribunal nesse país que reforme uma sentença que não foi reformada em segunda instância, que reforme uma sentença de 3-0 em terceira instância, porra. É a ruína completa do sistema, porra. A ruína completamente do sistema não acontece. São Simplesmente não milhões, acontecerá. São milhões, milhões de desembargadores, juízes, promotores que estão envolvidos nesse processo todo. A carreira deles está em jogo. Isso, mas não tenha dúvida. Então, isso não vai acontecer. Podem ficar despreocupados. Se Lula se mexer demais, se a esquerda internacional permitir que ele ainda se mexa, que ele se mexa na perspectiva de, por exemplo, até o Congresso lá no Maracanã em julho, que ele se mexa para quê? Para continuar mantendo alguma militância aí ativa e vender o PT para a chapa de Ciro Gomes com algum tipo de valor. Porque senão, fodeu. Então, veja, Lula vai se mexer, pode se mexer. Agora, não chegará em setembro como candidato. E se chegar, ele não chega em setembro como candidato, Ricardo, porque o prazo da Justiça Eleitoral para o registro das candidaturas, no momento que Lula inventar de registrar a candidatura, se o fizer, que eu não acredito nisso também, qualquer candidato derruba o registro. Lula é inelegível. Os senhores têm que entender isso. Qualquer cidadão derruba. Ele é inelegível. Então, partindo desse pressuposto que eu trouxe aqui para vocês, eu e o Ricardo, nós podemos então encaminhar. Porque essa é a questão aqui real, jurídica. Não há candidatura de Lula. Nós vimos afirmando esse troço há 1 ano e meio já. E hoje, corporificou-se na frente de todo mundo o que o nego já dizia, o que eu já falava, pô, não é candidato, não é candidato, não é candidato. E eu acho que foram você foi o primeiro a apontar categóricos. isso, né? Fui o primeiro a apontar isso há 1 ano e meio atrás, pô. Eu Eu nem te fui o primeiro a conhecia antes. apontar. Não, a gente não se conhecia ainda, infelizmente. Porque senão minha análise àquela altura seria muito mais completa. Não, não seja Se eu já modesto. tivesse tido a A honra de minha conhecer, Ricardo. análise política seria mais completa, que o gênio político aqui é você, não sou eu. Apontei 1 ano e meio atrás que Lula não era candidato e que Ciro era o candidato da esquerda, pô. E eu estou vendo acontecer tudo que eu disse há 1 ano e meio atrás, mas o script está todo, a pecinha está se desenrolando em minha frente, pô. Mas é porque também tem um negócio. Eu não me guio por mídia, porra. Eu não me guio por página de direito, comentário de. Não, eu não, nada com isso. São quantos anos, É Fred, preciso saber. de vida política? Eu tenho 41, Ricardo, que eu comecei mesmo a mexer com política de verdade, né? Que foi a botar placa na rua. Eu tinha 14 anos de idade. Seu pai quem foi? Ah, meu pai foi um político lá da cidade de Juazeiro, que eu tenho em Salvador, né? Foi presidente de Câmara, foi vice-prefeito da cidade. É de uma família de pessoas que mexem muito com política. Eu nasci nesse ambiente. Eu nasci nesse ambiente. E o vivo intensamente desde lá. Eu nunca me afastei, nunca fiz assim uma outra coisa. Suas Né? Se não relações, fosse isso. faça uma breve narrativa de suas relações políticas hoje, sem comprometer ninguém. As suas relações se estendem a que nível do poder político brasileiro hoje? Relações Olha, íntimas, não são contatos de Facebook, tá? Ricardo, se eu for falar aqui essas coisas, Não, não, não, eu não precisa posso. citar nome, só cita em que setor você tem alguma influência hoje. Bom, eu conheço e trabalhei no Senado Federal. Conheço, tenho muitos amigos, amigos, amigos, tanto da Bahia quanto de outros estados. Na Câmara de Deputados. Conheço gente na Assembleia Legislativa da Bahia, demais de pessoas minhas, Pernambuco, tá? São Paulo. Eu conheço bastante esse processo político. E depois da Cões, eu fui então estreitando laços com pessoas de estados que eu não tive acesso, não tinha tido acesso ainda. Então, eu ampliei bastante esse leque de contatos pessoais, políticos no Brasil. E eu me orgulho demais. Me orgulho, em que pese o problema político que o Brasil enfrenta, mas nós estamos aqui é para fazer a coisa acontecer. Né? Bem, Já fiz eu acho. campanha, para senador, para governador, para presidente da República. Para você imaginar, eu já fiz campanha. Já coordenei campanha na região lá, de todas as esferas do poder. E conhecendo os candidatos e sendo amigo dos Sim, candidatos, não? sou amigo dele, claro. Então, Você tem que deixa criar uma isso bem relação de claro, né? confiança, né? Sim. Coordenador de campanha, para quem não sabe, é o homem responsável por todas as alianças políticas regionais. Então, o sujeito que chega lá na casa do cara. Vamos botar aí, depois do almoço e sai na madrugada, tá? Conhece a família do sujeito. É isso, O elemento mais poderoso da região. Não é lá no elemento de Facebook, que o cara fica Não. ali esperando que o outro curta a postagenzinha dele. Isso é ridículo. Uma força política que pretenda ser mantida apenas nesse nível das relações virtuais é algo ridículo. Ridículo. Bom, vamos acabar com essa Inclusive, Ricardo, palhaçada. eu vim passar esta semana, esses 7 dias aqui em Salvador, para resolver a articulação para a candidatura de governador no estado da Bahia, dos 30 municípios lá da região norte da Bahia, pô. Vim aqui Pois representar 30 municípios da região norte da Bahia, numa articulação muito forte para a eleição do governador. Eu é. cresci fazendo isso. Pois é. Pois é. E domina o assunto. Posso dizer assim um pouquinho, né? Então, vocês têm um panorama político de alguém que está desde dentro, não é um mero analista baseado em especificações. Em cenários hipotéticos, não. O Fred sabe que fala, ele se relaciona a nível de bastidores do poder, okay? Uma outra categoria de relação. Vou deixar o Fred um minutinho aqui, que eu preciso pegar mais um café, já retorno. Pode prosseguir, comando. Daqui a pouco a gente vê o voto, tá? Sim, tá bem. Então, gente, todas as questões que se catalisaram de antes até o presente dia de hoje, né, elas agora precisam ser compreendidas para um outro panorama, para uma outra perspectiva, não é? Não só no processo eleitoral, como na forma de reescalonamento e reorganização da esquerda dentro do Brasil. Essa decisão de hoje, ela forçosamente fará as esquerdas no Brasil assumirem posições de reorganização. E essa reorganização, ela irá passar por diversos níveis da vida política, cultural, a vida social brasileira, não é? Não sei se vocês, quantos de vocês se recordam, mas, por exemplo, pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo passou um realinhamento, então, político das suas esferas todas nos quatro cantos da Terra. Foi preciso, geopoliticamente, a coisa se reorganizar, se reordenar. Tá bem? Início da Guerra Fria, esse negócio todo de pá, pá. Agora, pós-2008, tensiona-se muito as forças políticas no mundo para que se redefinam, para que se reorganize novamente a geopolítica. E eles estão fazendo isso. Paulatinamente isso está acontecendo. Eu vou até pedir permissão para Ricardo, vou fazer, então, senta com ele, meu manso, um programa abordando como é que está se dando essa reorganização geopolítica na Terra. Mas o que vai acontecer no Brasil é exatamente isto. As esquerdas vão se reorganizar, inclusive posicionadas em diversas áreas que nós conhecemos como linha escalar das ideologias políticas. Políticas. Eu não sei se vocês acompanharam hoje, mas hoje Henrique Meirelles estava dando uma entrevista em Davos. Inclusive deu uma elogiada lá em Lula, mas isso é o mínimo, isso não interessa. Tá certo? Porque, sabe por quê? Porque enquanto Lula estava sendo condenado em segunda instância, a militância dele na rua, criando problema, virando o caralho, tocando fogo em tudo, impedindo as pessoas de ir e vir, e todas essas maquinações que esses caras fazem, né? E o Lula tentando polarizar com o Bolsonaro, essa mesma guerra dentro da sociedade, o que é que vai acontecer? Tá lá Henrique Meirelles, tá certo? Que descerá, então, do Olimpo de Davos e dirá assim para os incautos brasileiros: olha, o Brasil vive uma crise, a crise mais grave de toda a sua história. As forças políticas radicais estão tocando fogo no país. Nós precisamos reorganizar o país através, então, da sua chave econômica. Vocês imaginaram o que é isso? Ricardo fala isso brilhantemente, pô. Ele me ensina a enxergar essas coisas de uma forma incrível, pô. E estava hoje lá, sintomático, isso não é por acaso. Enquanto os caras estavam tocando fogo, esperando o julgamento de Lula, Lula condenado, eles aumentam as tensões, tá certo? Tá Henrique Meirelles em Davos, explicando lá como é que vai tirar o Brasil da crise, porra. Vocês já imaginaram como isso vai se perfazer no ambiente da sociedade? Uma sociedade com... Ah, um detalhe. Eu quero dizer a vocês aqui que ontem eu fiz um desafio para a turma no Centro Aquilino e Amanso. Eu afirmei lá que o povão, que a massa, não estava nem aí para o julgamento do Lula. Brincadeira, hoje eu fui ver lá para falar para vocês. No YouTube estava passando, um canal estava passando lá, da Justiça, estava passando o julgamento. O pico de audiência que chegou foi 72 mil pessoas. Hã? 72 mil pessoas. Eu vou fazer aqui melhor. Eu vou elevar esse número para 200 mil pessoas. Os senhores sabem o que representa 200 mil pessoas? Não representa nada. Eu ontem afirmei que se 0,5% da população brasileira estivesse assistindo pela internet, esse julgamento seria um escândalo. Senhores, não é nem 0,002%. Então, veja. Mas essas coisas, elas são impressionantes da forma que se colocam. Por quê? Porque no momento que esses tensionamentos acontecerem, e aí nós também afirmamos, eu afirmei no Centro Aquilino e Amanso, eu dei o jogo da sublevação dos caras na sociedade do Stedley. Stedley é o porta-voz dessa porra. E eles começaram disso. A mexer. Lembra disso, Ricardo? Lembro. Então, pois é, eu falei no Centro Aquilino e Amanso, olha, o Stedley está convocando os caras para começar a montar aqui um levante que vai dos municípios até chegar em julho ao Maracanã, erigindo lá, então, o candidato das massas e tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Os caras vão elevar a temperatura a níveis insuportáveis no Brasil. Ricardo Costa, vocês sabem disso, passou grande parte, muito tempo do ano passado falando o Brasil vai pegar fogo, essa porra vai pegar fogo, os caras vão pau. E vai. Agora, numa situação de polarização entre forças, do que se pode chamar de direita e esquerda, essas forças, porra, que as pessoas não enxergam com clareza, elas vão com confronto nas cidades, elas vão com confronto nos municípios. Bicho, a mídia vai cumprir o papel dela. Já dizer assim, ó, essas forças políticas querem destruir o país, estão tocando fogo no país, e é preciso, então, que volte, que venha um reordenador. Né? Ricardo escreveu brilhantemente. Lula jamais poderia ter sido triscado pelo homem, triscado pelo ente jurídico, pela matéria terrestre. Está então, acima enquanto... desse conceito, já alçou a condição simbólica do rei. Isso. Perfeito. Então, ele, enquanto símbolo, ruiu. Agora, a esquerda vai precisar de quê? É que a esquerda vai precisar agora? Se reorganizar, tá certo? E ver como vai fazer na eleição de 18. Uma fonte minha de Fortaleza, no Ceará, uma fonte muito precisa, tá certo? Me disse, olha, Fred, eu estava conversando aqui com pessoas da campanha do Ciro Gomes, e essa pessoa me disse que, olha, Lula vai tensionar o quadro até julho, para em julho apoiar o candidato que vai ser erigido, que evidentemente só tem o Ciro Gomes, porra, a Marina tá arrombada. A Marina tá precisando de apoio do LGBTI, porra, para ter lá 3, 4% dos votos. Não, não tem Marina, porra, o candidato é Ciro Gomes, porra. Ciro Gomes, e vou apontar aqui a arma secreta, que é o Henrique Meirelles. Quando o Henrique Meirelles atingiu o ministério, eu já tinha afirmado, quem acompanhou os prints aí que eu coloquei disponíveis sabe. Henrique Meirelles é a grande chave global, dos empresários globalistas. Dependemos muito da balança chinesa, tá? Para Ciro Gomes vir como titular, tá? Aliás, para quem mandar, né? E a briga é. O Ciro Gomes vai buscar o apoio dos chineses por conta disso. As forças internacionais que governam esse país definem o rumo dessa nação. Não é a queda da taxa de juros, como esses imbecis liberais supõem, porra. Não, certíssimo, Ricardo. Você está certíssimo. Aliás, como você mesmo disse, porra. Eu fico torcendo para errar e os caras não deixam errar, né? Não deixam, porra. Os caras não deixam a gente errar, porra. Porra, não permitem, porra. Vamos trabalhar? Vamos lá, manda bala. Vou apresentar para vocês aqui o panorama do que vocês entendem como lulismo. Eu deixei no teu... Eu deixei um recado no Messenger, tá? Ah, vou olhar agora, Ricardo. Tá? Abre e dá uma olhadinha. Tá bem. Vamos lá. Vamos trabalhar primeiramente o conceito organizacional da força do lulismo. Depois vamos percorrer outros caminhos. O papo hoje vai ser mais ou menos nesses termos, tá? Mas vamos fazer uma análise a respeito do fenômeno e como ele se relaciona com outras ordenações, com outras agendas. E para a gente chegar até o conceito final, que é a força imperialista internacional da mentalidade revolucionária, né? Da maneira como o professor Olavo descreve. Ok? Capcê, Ciro Gomes, mais Meirelles na economia, combinação possível? Porra, Capcê está perguntando aqui, Ciro Gomes mais Henrique Meirelles na economia. Você conhece os antecedentes de Henrique Meirelles? Você conhece os antecedentes de Ciro Gomes? Eles casam perfeitamente bem. Henrique Meirelles é um administrador gabaritado e plenamente alinhado com a agenda internacional que se fundamenta no controle monetário, ok? Então, quando você sufoca uma nação para que ela não se desenvolva através do controle da moeda, você tem a condição perfeita para que venha um candidato de apelo muito popular, fechado com alguma outra força globalista internacional que precise justamente desse atrelamento monetário. Então, a conjugação é perfeita. Pô. O que os chineses fazem? Eles compram ouro à torta e direito. Pô. Compram ouro e compram empresas estatais brasileiras. Quem está comprando no Brasil? São os chineses. Pô. Vocês observem o seguinte panorama, o seguinte cenário, melhor dizendo. Nós temos um Nordeste com déficits progressivos, né, de desenvolvimento regional, uma mão de obra que é formada, né, por pessoas que espiritualmente seriam organizáveis religiosamente através da figura do líder messiânico. Então você tem uma população com uma demanda reprimida, uma oferta de mão de obra gigantesca. Isso é perfeito para que você ofereça essa força, né? Esses fatores para uma liderança internacional. Ou seja, você vai instalar um monte de empresas ali, né? Grande parte delas serão empresas com alguma participação do capital chinês, e o povo vai ficar felicíssimo. Pô. Além disso, dá outros fatores, né? Você tem o controlador da economia de um lado e o líder messiânico do outro. É a conjugação perfeita Ciro Gomes e Henrique Meirelles, porra. É possível, porra? É isso que tem que ser feito. Eu faria dessa maneira. E lembrando que o Henrique Meirelles era o queridinho do Lula, tá? Indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. Henrique Meirelles trabalha para a família Rothschild. Tá? É isso mesmo. Sabe, tá inclusive o PSDB, Ricardo, voltou a carga aí do parlamentarismo. Sim. Se isso acontece, é a personificação do que você diz. Pô, Ciro Gomes e Henrique Meirelles, presidente, primeiro-ministro, e fudeu. Mas você não precisa ter um parlamentarismo oficialmente. Basta que você tenha a bipartição do poder, porra. Perfeito. É o cara que arrocha de um lado, né? Enquanto o outro põe a culpa nele, pô. Ah, a culpa é do Henrique Meirelles. Eu quero fazer pelo povo, mas Henrique Meirelles, vou conversar com ele, vou dar um esporro no Henrique Meirelles. Henrique Meirelles diz: olha, não podemos fazer assim, né? A economia não pode crescer além de 3% ao ano. Aí, enquanto isso, você tem a China despejando dinheiro aqui. E dinheiro roubado do Brasil. Porque vocês não entendem, eu não estou falando do chat, né? As lideranças da direita não entendem nada do que seja uma drenagem de dinheiro internacional. Operações de lavagem de dinheiro. A direita nunca ouviu falar nisso. A direita acha que o fluxo de capitais entra nos países somente pelas vias legais. Então você chega no Banco Central e pede uma autorização, né, para o COAF e diz assim: não, eu queria fazer uma troca de moeda aqui, de euro para o real, é possível? Os caras vão lá, né, cancelam a operação, pedem 10%, é assim que funciona, e o agente financeiro, né, que é um banco qualquer, geralmente Bradesco e Itaú, né, que são os bancos do PT, dizem assim: não, a gente pode fazer essa transação desde que vocês percam 5% com a gente. Então, esses detalhes do grande jogo internacional, a direita desconhece. A direita nunca ouviu falar nisso. Eu nunca vi um líder de direita pensar nesse termo. Vamos contabilizar quem são os líderes da direita? É um sujeito que é youtuber, é um outro que é um alucinado, é uma mulher que trabalhou, né, para entidades globalistas internacionais. Tá? Aí você tem uma meia dúzia de siderados, um desesperado, um agoniado. Né? E você tem, no meio desse bolo todo, o Bolsonaro, que é por ele ainda que vale a pena lutar nesse país politicamente, porque foi um homem que lá atrás estava brigando pelos filhos de vocês. Enquanto vocês estavam delirando, né, nas linhas de crédito, estava lá Bolsonaro batendo na agenda LGBT nas escolas. Ele só não merece todas as recompensas possíveis em termos de gratidão nesse país. Todas, sem a menor sombra de errar. Ele só me merece os louvores dos pais de toda a nação. Se não fosse esse homem bater junto com o professor Olavo, os filhos de vocês, os netos de vocês, acredito eu, né, que uns 70% estariam perdidos. E não pensem que a educação familiar se coloque acima da cultura de um país. Se ele não puxa a discussão, vocês sequer tomariam conhecimento do que estava acontecendo dentro da política. Isso é perfeito. Tá, vamos trabalhar. O que vocês compreendem com o lulismo se refere a associações internacionais que vieram para o Brasil, né, separando os termos, separando as perspectivas. Nós temos o conceito de uma associação sindicalista como agente solucionador de problemas da população de modo geral. Okay? Os antecedentes remontam a 1906, sob hegemonia dos sindicatos revolucionários, e cuja tendência principal é dos anarquistas, né, fundado pela Confederação Operária Brasileira, COB, COAB, que em 1912 sofre a tentativa de organização, sindical oficial pelega, né, por parte dos patrões, né, por assim dizer, com a convocação do denominado Congresso Amarelo, que elegeu o deputado Hermes da Fonseca como presidente da fundada Confederação Brasileira dos Trabalhadores, a CBT. Okay? Então, começamos em 1906, e com aquilo que nós vamos conhecer nos anos 80 como a ascensão do PT. O PT, ele percorre esse longo trajeto, que começa em 1906, em termos de associação, de modelo organizacional, ou seja, o PT fala pelo povo brasileiro. Quem é o povo brasileiro? Aquele operário, aquele funcionário, aquele empregado que precisava ser organizado para lutar contra o patrão que incorporaria a figura do mal absoluto. Então, temos um processo aqui psicológico, né? Para que você garantisse o seu futuro no emprego, independente do seu nível de produção, bastaria que você se organizasse no sindicato. Esse raciocínio no Brasil começa em 1906, ok? Em 1913, os setores combativos reorganizam o COB, e até a década de 1920, conduzindo a greve geral de 1917, a tentativa de insurreição de 1919 e a nova reorganização do COB em 1920. Percebam que o fenômeno PT, enquanto organismo, né, enquanto centro unificador de forças sociais, remete ao começo do século XX, justamente com a ascensão dos sindicatos em toda a Europa. Ok? Em 1922, é fundado o Partido Comunista do Brasil, PCB, que atua na reorganização do movimento operário, e cria em 1929 a Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil, CGTB. Nós vamos passar aqui, então, pela dinâmica da industrialização e urbanização desencadeada a partir da década de 1930, que criará uma classe trabalhadora assalariada mais numerosa, disputada principalmente pelos comunistas e pelo Estado Novo, o que combinará repressão, legislação social e cooptação. É o caso da Lei de Sindicalização de 1934, que atrelou a organização sindical brasileira ao Estado. Então, vamos lá. Nós temos, então, como uma força social, a necessidade de que todas as pessoas que trabalhassem e que buscassem estabilidade, segurança, ou melhor, as esperanças do trabalhador brasileiro estavam todas elas sendo conduzidas pelo movimento internacional comunista. Ou seja, a psicologia da mentalidade, a mentalidade revolucionária vai atuar como psicologia social. E ela vai formar os raciocínios dos pais de família que vão educar seus filhos. Isso começa em 1906, oficialmente no país, nos termos de garantir economicamente as esperanças de toda a nação brasileira. Ou seja, nós começamos errado. Nós saímos de um período de escravidão para um período de escravidão remunerada. Ou seja, você tem uma psicologia social que é remunerada pela iniciativa privada, em grande parte remunerada pelo próprio Estado, e que vai financiar que a psicossocial seja modelada pela mentalidade revolucionária. Saltando no tempo, chegaremos ao golpe militar de 1964, na segunda esquerda, onde destacam-se as experiências do Movimento Unificador dos Trabalhadores, MUT, do Pacto de Unidade e Intersindical, PUI, do Pacto de Unidade e Ação, PUA, constituído na greve de 1953 e a Confederação Geral dos Trabalhadores, fundada em 1962. Okay? Esse é o panorama da cultura brasileira, da formação social brasileira no século XX, o século onde o mundo inteiro é industrializado. Ou seja, as relações de trabalho e remuneração, as perspectivas, as esperanças, os sonhos, os medos da sociedade brasileira são coordenados por uma mentalidade revolucionária que está administrada desde dentro... Perdão. As esperanças e os medos da nação brasileira, o modelamento da personalidade social brasileira está coordenada pela mentalidade revolucionária que organiza as famílias, associando-as indiretamente aos discursos, às narrativas provenientes dos sindicatos. Entendem? Podemos entender por que que o brasileiro é tão aglutinável, é tão escravizável, por que que o brasileiro é tão, por vezes, indolente com relação à perspectiva de futuro a partir dele mesmo. Nós temos preguiça de pensar, nós temos preguiça de agir, se não for através de um consenso coletivo administrado por algum sindicato ou alguma associação. A iniciativa privada nesse país é tão tímida porque nós saímos de um período de escravidão, né? E a formação social brasileira ela é baseada na figura do negro, né? Como força propulsora, e timidamente na figura dos imigrantes, né? Mas aí você já tem um problema muito interessante, uma questão muito interessante que é a seguinte, os nossos imigrantes não se misturavam com os nossos negros. Então você não vai formar a mescla necessária para alterar a têmpera. Você não terá um imigrante europeu que vem no final do século XIX, no meados de meados do século XIX, para formar a têmpera adequada para a criação de um povo vocacionado para a liderança, para o protagonismo internacional. As quantidades, né, presentes no ambiente social são muito pequenas, então nós teremos uma população negra, uma população de mulatos, sobretudo formada também por uma população crescente de mamelucos, né, que é a mistura de branco com índio, ok? E nós teremos, mameluco, né, branco com índio, é negro com índio, né, mesma população local. E nós temos uma população aqui que vai extrair como mescla a figura do caboclo gentil. Um caboclo com vocação à subserviência. Entendem? Essa é a formação da alma do povo. Nós teremos como centros irradiadores de cultura os filhos dos donos dos grandes engenhos, os filhos, né, dos donos das grandes fazendas e como principais financiadores dos seus pais. O motor propulsor da economia brasileira é a partir do interior, mas contando com uma mão de obra que demora muito tempo para ser aprimorada. Enquanto o mundo caminha numa direção, nós buscamos a aglutinação em torno de uma figura central que tenha poderes, quase que sobrenaturais, de definir o futuro desse povo, dessa sociedade. Então bastará um discurso e as pessoas se aglutinarão em torno desse discurso. Bastará uma história de vida bem contada e a massa se aglutinará em torno dessa história de vida bem contada. Nós teremos escafuzes que serão personalidades iconoclásticas no Brasil. É a figura daquele negro, né, que consegue atingir um certo grau de proeminência social. Mas na geração seguinte, esse negro desaba. Ele é novamente aglutinado pela perspectiva de condução de seu futuro a partir de uma associação qualquer. E essa associação qualquer, quase que sempre, né, provocada, né, e eu diria realizável através da associação sindical, essa geração seguinte ela já é perdida novamente. Ou seja, o Estado determina o futuro da sociedade, porque o Estado é o grande pai, o Estado é a figura condensadora desses anseios sociais. O Estado financia os sindicatos, o Estado negocia com os sindicatos, o Estado é o sindicato ocasionalmente. Enquanto isso, o sindicato vai aprimorando seus modelos de ação política. Quando da ascensão dos militares ao poder, os sindicatos adquirem uma força muito maior ainda. Eu me recordo muito bem, eu era muito garoto ainda, e eu leio jornais, especialmente os editoriais, os artigos, desde os 11 anos de idade, né? Eu desenvolvi esse hábito, era criado no meio de adultos. Eu fui educado, né? Graças a Deus, eu fui educado por adultos, eu não fui educado pelo coleguinha da rua, né? E fui educado por gente, né, com 50, 40 anos mais velhos do que eu, né? Um avô, bisavó, né, cercado de gente muito mais velha, e os diálogos eram em torno dos jornais. Especialmente através dos articulistas, né? Então, eu me lembro muito bem, por exemplo, meu tio era assinante da revista Veja, e ele deixava lá em casa as revistas mais antigas com 3 meses de leitura, e eu me recordo muito bem das revistas mais antigas, né, da ascensão do PT. O Lula era a capa da revista Veja, basicamente, a cada 2 meses. Alçado à glória de líder sindical pelo então ministro Gouveia Couto Silva. Entende? Então, nós temos aqui a figura do Robin Hood, a figura do sofrido, a figura daquele único, do único preceptor capaz de educar a massa para que essa massa adquira algum conforto no futuro. Então, quem educou a psique social brasileira foram os sindicatos. Modelos de organização sindical, conceitos de organização, de hierarquia também sindicais. É isso que vai modelar a psique brasileira. Nós não temos resquícios da alta cultura da corte portuguesa. Ocasionalmente, né? Mas para quem nasceu em bairros, nos subúrbios, né, dos estados, dos municípios, né? E especialmente quem não tinha acesso à alta cultura através dos equipamentos diretos dessa alta cultura, visitas à biblioteca, acesso ao teatro, por exemplo, né? Acesso à música clássica diretamente. Quem não tem acesso aos equipamentos da alta cultura foi educado pelo raciocínio sindicalista. Pô. E todo mundo acha muito normal você ter que dedicar a sua vida às normas de um determinado coletivo que lute contra o poder capitalista. Essa psicologia social ela é a grande agenda modeladora dos raciocínios no Brasil. Vencer isto é praticamente impossível hoje. Ocasionalmente, nós escorregamos para as mãos da concepção de que o Estado é perverso e caímos diretamente em algum coletivo que dependa desse Estado que é perverso. O que são as direitas regionais? Se não coletivos que almejam poder nesse Estado que é perverso. Novamente, nós temos a norma sindical. É o modelo de raciocínio sindical. Bom, vamos criar aqui um sindicato de insatisfeitos que vai lutar contra o Estado. Mas não existe uma iniciativa heróica. Não existe sequer um intelecto agente presente nesse ambiente. Ninguém raciocina. Nem perceberam em que modelo eles estão conjecturados. Seus discursos são todos eles discursos opositivos a um sistema político e não a um sistema de raciocínios. Ninguém se opõe à mentalidade revolucionária. Todos se opõem ao Lula e todos se opõem ao PT. De 2 anos para cá, eu venho observando que eles perceberam que o PSDB também é de esquerda, porra. E ocasionalmente, olha, a chuva de glorificações que recai sobre o Temer, quando todos nós sabíamos, né, as origens do PMDB são origens maoístas, porra. Uhum. A chuva de bênçãos e glorificações, né, pelas mesóclises que ele usava quando o Temer atinge o poder, aquilo me apavorava. Eu chegava a ficar arrepiado. Oh, agora vai! Porque o Temer usa mesóclise. Não é o Zé da Esquina. São as lideranças da direita nesse país, porra. Vocês conhecem a biografia do Temer? Temer era advogado de partido, porra. Vocês sabem o que é advogado de partido? É o cara que recolhe dinheiro, porra. É o cara que livra as picas, porra. Ele não tem. Como é que vai explicar para vocês entenderem? É o sujeito que não demonstra emoção alguma com relação aos maniqueísmos que vocês defendem. Ele não quer saber quem está certo e quem está errado. Ele quer saber que interesse ele deve defender para atingir um poder, né, um outro nível de poder dentro da organização, porra. Mas ninguém percebe isso. Nós estamos lidando com um bando de crianças de creche que ficam esperando a hora da comida, porra. E é chato lidar com isso. Porque esse país está esfacelando. Enquanto você tem uma turba de delirantes, gente vivendo nas fantasias, nas brincadeiras, na sacanagem, e o que eu percebo é essa gente que pretende vencer a mentalidade revolucionária, isso se torna apavorante, porra. Nós temos, inclusive, gente que já está pisando na cabeça de Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro não presta. Gente que até no passado estava lá babando ovo do Bolsonaro, né, para regimentar sua pequena multidão. E hoje Bolsonaro não presta, pô. Gente que não teria um décimo do heroísmo que esse homem teve. Eu acho isso sacanagem. Eu acho isso falta de cara, de bom caráter. Eu acho isso piranhagem. Vou falar para vocês sinceramente. Eu acho piranhagem. Eu não quero saber se Bolsonaro vai ganhar. Eu quero saber o seguinte. Se ele convocar a tropa para a rua, eu boto a minha tropa à disposição dele. Se tiver guerra, a gente bota a mão na ferramenta e vai trabalhar. Do jeito que a gente sabe trabalhar. Então, vamos lá. As organizações sindicais, vocês podem extrair como raciocínio que a psique do brasileiro, ela é, por necessidade, uma psique passiva, né? Que é facilmente subjugada. Daí temos uma propensão. Nosso povo está sendo vendido para organismos internacionais, para uma agenda internacional de poder, de um lado para os chineses, de outro lado para os empresários globalistas, né? Esse é o principal sistema hoje que está em jogo, né? Nós temos, de um lado, PSDB, que vai vender o país para empresários globalistas, e temos o Ciro Gomes e a esquerda, que estão mais vocacionados para os chineses, jogando ocasionalmente com o Islã e também jogando ocasionalmente com os chineses. Tudo depende de quem vai garantir que ninguém seja preso. Daí nós vamos tirar a seguinte conclusão. todo esse teatrinho que você que apavora vocês, né, de Dona Gleise, de Dona Maria do Rosário, tudo isso é, se chama seguro de cu. Está falando claramente, né? Como é que a gente chama? Ah, aquele sujeito que depende de um outro, de um outro, de um outro, para se manter vivo ou fora da cana. Ele faz um seguro de cu. Ele dá um, trai o outro, entrega onde está um negócio, né? Para tirar dele da reta. E quando você faz um seguro de cu, isso envolve, inclusive, você vender o próprio Lula para se livrar. Então, não é essa estabilidade que vocês imaginam. Tudo é possível de acontecer. É possível que amanhã o Lula sofreu um infarto e a própria esquerda que matou ele. Depende muito das peças que são movidas dentro desse jogo. Todos eles estão com rabo preso. Sandberg está com rabo preso. É, alta culpa do PT tem rabo preso porque roubaram demais. Tem vários processos sendo contidos lá no Supremo Tribunal Federal. Tem gente levando 1 milhão que foi roubado desse país para manter todo mundo na tranquilidade. E esse mesmo Supremo Tribunal Federal, ele faz parte de um sistema internacional chamado transjudicialismo. Esse sistema, ele normatiza e alinha todos os tribunais, todos os supremos, ou todos os tribunais, todas as altas cortes de todas as nações, e é organizado pela ONU especialmente, para que todas as decisões em termos que venham a prejudicar a esquerda internacional sejam antes reportadas a esse Conselho Internacional. Então, por exemplo, tudo aquilo que for prejudicial à esquerda será contingenciado de acordo com a opinião pública. Assim sendo, formaremos como síntese a seguinte equação. A única arma de que dispomos para salvar o país é a opinião pública. A única arma de que dispomos para salvar o país ainda é a opinião pública. Essa opinião pública, ela é condicionada pela mídia, ela atende a modelos imitativos de comportamento por parte da mídia, da cultura, não é? Então, por exemplo, o politicamente correto é uma das ferramentas utilizadas e aplicadas cotidianamente, e é por isso que nós emburrecemos tanto e vocês também não conseguem conjugar todos esses fatores que estou apresentando aqui superficialmente. Isso mereceria aí um mês de discussões e vai ser realizado com o pessoal da Concha. Nós vamos traçar um panorama pormenorizado de todos esses fatores, de todos esses dados, ok? Mas vocês nunca vão conseguir isso, porque as lideranças de vocês, nossas intelectuais, né, estão muito focados num processo astigmático de desfocamento de todos os fatores. Né? Ou seja, você observa um fato. O Lula roubou? Roubou, sim. Roubou para si? Não apenas. Roubou sozinho? Não apenas. Roubou como parte de um sistema que foi alçado ao poder, ou foi implementado, melhor dizendo, no poder no Brasil, para produzir esse roubo gigantesco, para alimentar um sistema internacional que vai fazer em outros países o mesmo processo que realizou no Brasil. A nossa ponte com a África, por quê? A nossa ponte com a Venezuela, para quê? A nossa ponte com Cuba, para quê? O nosso dedinho lá na França, para quê? Então, nós estamos falando de uma imensa rede de poder que não se refere apenas à questão PT-Lula. O Lula é um símbolo condensador. Ele é um agente, ele é um tesoureiro, ele é um capo. Ele é um braço direito a nível de Mercosul. Porque havia, inclusive, essa brecha. Né? Então, Lula criou o Foro de São Paulo. Por quê? Havia essa brecha. Bom, nenhuma organização política tinha cacife, tinha a condição administrativa de produzir aquele fenômeno que é o Mercosul e que é o Foro de São Paulo. Quem tinha o cacife, quem tinha condição administrativa para isso era o PT. PT e PSDB. Entendo que são a mesma coisa. Né? É o irmão mais velho e o irmão mais novo. O Cassulo faz merda, a gente vai consertar. Adiante da opinião pública, que no caso faria a figura do juiz. Né? Agora, quem são os agentes que estão envolvidos, né, dentro dessa compactação que nós imaginamos que seja o poder político? Nós temos um espectro que vai desde os artistas da Globo ao narcotráfico internacional. Todos eles estão conjugados dentro desse nível de poder. Alguém sabe me dizer aqui quantas empresas o MST tem legalizadas? Quanto de terra e quanto de grana o MST tem para pagar para que você mude de opinião de uma hora para outra e passe a defender o PT? Ninguém sabe, né? Alguém sabe quanto o PT drenou para fora do país em termos de dinheiro e de influência para que, em caso da prisão, né, da alta cúpula do PT, né, haja uma intervenção internacional aqui no Brasil em nome dos direitos políticos? Ninguém sabe, né? As lideranças de direito também não sabem disso. Eu sei. Eu sei como é que faz o jogo. Eu sei como é que eles repatriam essa grana para cá para o Brasil. Vocês entendem? Então, a conjugação desses fatores impede que a opinião pública seja adequadamente mobilizada para para a defesa do seu futuro e a defesa do seu presente. Porque ninguém nas lideranças de direita sequer imagina que isso exista. Só vou explicar uma coisa para vocês. O dinheiro que foi está voltando para o país. Eu pergunto a vocês, como está voltando? Através dos bancos, porra. Bancos, igrejas, ONGs. Então, você vai ter uma operação internacional, o que você usa, né? Não vou entrar em detalhes, né? Mas aí, como é que você faz para repatriar um dinheiro, né? Sem passar pelo COAF, Banco Central. Você dá seu jeito. Né? Você traz para cá em termos de produto, né? em container de produto. Você dá seu jeito. Manda para a China, da China vem para cá. Enfim, dá teu jeito. Né? Você pode repatriar 1 bilhão através do sistema bancário. Existem canais para isso. O jogo é muito complexo e muito bonito até de se ver. Agora, as letras não conhecem. E ficam apresentando para vocês uma série de delírios que vocês não conhecem. Vocês não conseguem organizar. Vocês não conseguem organizar a soma desses fatores porque os seus líderes, aqueles que são os formadores de opinião da direita, eles não conhecem nada disto. São completamente leigos nesses assuntos. Né? Além de serem leigos, eles são fantasiosos e vivem num mundo fantástico de Bob, onde eles acham que serão eleitos, né, e serão muito felizes lutando contra o mal dentro da esfera do Estado, porra. Isso é ridículo, porra. Vou fazer uma pausa para os nossos comentários, para a gente não... não é para não ficar muito chato. Então, Fred, nesse painel, nessa perspectiva, como é que a direita vai se organizar contra bilhões injetados aqui no Brasil para conturbar, para promover distúrbios sociais que sejam depois reorganizados por alguém que só aponte o seguinte para a sociedade? Olha, vamos dar um jeito nisso. E todos os ânimos se arrefecem. Porque já foi preparado, o jogo já foi planejado para isto. Inclusive arrefece da própria direita. Exatamente. E a maioria deles também opera nessa chave. Isso aí. A grande maioria. O arrefecimento, então, quando a proposta cair no ambiente, que ela vai apontar o bálsamo para a massa, ela apontará o bálsamo também para a direita. Exatamente. Olha, vocês vêm aqui, fiquem quietinhos, que eu vou dar um carro para vocês aqui, vou permitir que vocês administrem aí, né, sei lá, não é nem uma secretaria, né, seria um departamento aí de, sei lá, de qualquer coisa, qualquer besteira, né? Eu pergunto a vocês, quem da direita que é tão faminto pelo poder, né, tão carente, né, de projeção pública, vai recusar um carguinho aí para ganhar 15 mil? Esse bando de mendigos aí, esse bando de carniças, bando de carniças. Quem vai recusar aí um cargo, um cargozinho, né, que decomissionado de uns 30 mil, sem esquentar a cabeça? Você tem que ser muito gente para recusar dinheiro e sujar suas mãos, tá? Pelo que eu vejo, está todo mundo agoniado para ter alguma projeção e garantir um saláriozinho no bolso. Um monte de fudido, um monte de falido. Fudido não no sentido econômico, financeiro, né? Essa perspectiva. Eu falo fudido mentalmente, fudido. Gente depressiva, porra. A gente não tem perspectiva de futuro alguma. Você não tem gênio nessa porra. Você não tem um sujeito ali que é tanto se dizem, né, os liberais, você não tem um sujeito que seja, que tenha aí um projeto de investimento para o país, só dependa de um parceiro internacional. O Rodrigo Constantino é um merda, não tem plano de negócio para ele, depende aí de ficar agarrado nessa porra de Instituto Liberal de São Paulo, né? Nunca vi um sujeito falar de outra coisa que não seja bobagem política, né, pegar carona nos artigos do professor Olavo de Carvalho. Você nunca criou um plano de negócio para ele mesmo durante, ao longo da vida inteira, quer dizer que é um economista, porra. O sujeito nunca apresentou, não, eu tenho essa ideia aqui, eu quero trazer essa marca de bola de basquete lá de fora para cá, para o Brasil. Mas eu não consigo, porque o Estado não permite, porra. Por isso eu estou lutando para essa porra, em nome de todos os importadores, todos os inovadores, de todos os representantes de bolas de basquete do mundo. Não, ele fala em termos abstratos. Daí você vê a quantidade de merda que pulsa na mente desse sujeito, porra. Eu estudei economia, sabe por aqui? Primeira curiosidade, que era apaixonado pela economia, né? Como todo brasileiro é. E segundo, para pensar economicamente, para ficar rico, porra. Vocês estão entendendo? A maioria dos meus colegas que estudou economia comigo queria ser empregado de um banco. A maioria dos meus colegas queria ser empregado de alguma empresa, porra. Eu queria ficar rico, porra. Eu sou empreendedor nato, por natureza, porra. Eu nasci para ser rei, eu nasci para ser escravo, para ser otário, porra. E todos os liberais que eu conheço querem ser empregado dos outros. Aí você vê, a nossa casta liberal é uma bosta, porra. E são esses caras que falam em termos de liberdade econômica. Liberdade econômica para servir a algum grupo hegemônico, porra. Eles querem servir aos chineses, aos muçulmanos, ou alguma empresa, né, de lavagem, alguma empresa laranja de lavagem de dinheiro da máfia russa, porra. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Desde que o saláriozinho esteja garantido. E olha, outra coisa, o teto, o nível de conforto para eles é muito baixo. Eles almejam ganhar 15 mil, porra. Eu tô brincando. A cabecinha de cocô dos liberais brasileiros pensa em termos de 15 mil reais, porra. Você não anda de carro importado, você não compra uma lancha com essa porra. Você não vive bem com essa porra de 15 mil reais, porra. Você vive oscilando, tendo que babar o ovo do patrão, babar o ovo do sistema, porra. Então você pega os liberais brasileiros, são os cocôs, porra. São de merdas, porra. Não tem vocação para riqueza. Mas querem organizar grupos de discussão a respeito da economia liberal. Economia liberal como? Se você não tem reis. Só quem almeja ser livre é quem nasce para ser rei. A sociedade brasileira não quer ser livre. A sociedade brasileira quer ser escrava do crédito, desde que haja crédito. O que nós temos como ponto sensível na sociedade brasileira é a asfixia pela ausência de crédito, porra. Ou crédito a altos juros, porra. A percepção da sociedade é essa. O povo não quer saber quem vai ser o presidente. O povo quer que alguém acene com uma perspectiva de futuro e ofereça a esse povo crédito a juros baixos. E qualquer um que ofereça isso, que nós falamos em termos econômicos, em termos de lazer, qualquer um que ofereça putaria e carro popular 1.0, aquela merda. Isso já descreve o grau de servidão psíquica de uma nação, né? O brasileiro mesmo está um carro 1.0, porra. Qualquer um que é cênico, a proposta de que você tenha carro 1.0 plus cozinha planejada para ser paga em 30 vezes sem juros, tá todo mundo casando, porra. Tá todo mundo esperançoso, porra. Outra cozinha planejada em 36 vezes com juros do caralho, todo mundo começou a casar, bicho. Caralho, a cozinha planejada... Eu comprei essa porra. O auge da Constituição Civil criou raciocínios muito interessantes. Tá? Então você via lá o sujeito que resolvia casar porque estava muito barato comprar apartamento para pagar em 30 anos. E não se sabia que ao longo desses 30 anos ele teria emprego para sustentar a família, porra. Mas a cozinha planejada estava 9, 12 mil reais para pagar em 36 vezes no cartão BNDES. Estava todo mundo casando, porra. Para ser escravo ao longo de 36 meses, porra. Isso é ridículo. É essa a psique da sociedade que vai impedir que o brasileiro se liberte do jugo desses malandros do poder. São os pilantras, são os picaretas do poder. Lutando contra isso, nós temos uma direita conservadora que fala da moral das famílias, uma direita desorganizadíssima, ridícula, né? Que vai falar em termos de Lula na cadeia. Agora, independente de quem esteja na cadeia ou não, independente de quem esteja no poder ou não, basta que acende com essas perspectivas, com esses símbolos de esperança, e o sujeito será presidente, governa esse país há 30 anos, porra. O grande furo do PT foi roubar para todo mundo saber. Foi o grande furo. Envolver governadores e prefeitos que não tinham culpa a segurar o roubo. A pica toda foi: vamos todo mundo roubar, mas todo mundo está formado aqui em pacto, tá? Se der merda, cada um segura sua pica. E o que aconteceu foi que escorregou a pica para a mão de um, esse um que segurou não conseguiu segurar direito, porque botou mulher para roubar junto, a mulher foi em cana, e a mulher já ficou puta, já falou, dá esse bagulho que senão eu vou dar. Foi que começou a merdar tudo. Falando claramente para vocês, os bastidores do poder vocês não conhecem. De forma nenhuma. E ainda tem um problema. Quantas dessas pessoas realmente, Ricardo, fizeram política na vida? Quer dizer, quando eu falo política, vai fazer zoada, militância, não estou falando disto. Por exemplo, quantos deles experimentaram nos seus municípios fazer uma oposição real, política, a um governo, por exemplo, petista, ou do PCdoB, ou do PDT, ou de afins? Vejam bem, se vocês estão pensando que fazer oposição política nessas frentes, eles vão mandar matar vocês, vocês podem esquecer. Eles vão chamar vocês para dar 10 mil, 15 mil, um cargo de secretaria, uma porra toda. Você não tem noção... para deixar o saco. Você não tem noção, nos últimos 10 anos na minha cidade, quanto de vagabundo do PCdoB já veio para mim. Não, porra, toma aí. Superintendência. Superintendência da empresa pública, já que você não pode aparecer no governo, tem a empresa pública, não sei o que, eu disse, meu irmão, volte. Eu vou derrubar vocês do poder. Eu vou acabar com vocês. Agora, você quer saber como é que vocês vão morrer? Se vocês fizerem? Vocês começarem a mexer no ponto excessivo do dinheiro. Começar a mexer no que está fora. No... Puta que... Aí sim da morte. Mas essa briga política no campo partidário, para eleitoral, ninguém, não vou matar ninguém. Eu vou chamar vocês para negociar, porra. Agora esses caras não sabem disso. Nem isso, caralho. Nem sonham falando... com isso, porra. Nem sonham com isso, porra. Ou é a loucura enorme dizer assim, não podemos nos colocar contra essas forças porque não temos poder e eles vão nos matar. Isso está errado. Serve como, inclusive, elemento inibidor das ações políticas. Tá certo? E o Ricardo ensinando isso é uma guerra psicológica. Vamos fazer guerra psicológica contra esses caras, é subterrâneo e tal. Mas isso não quer dizer que a parte política não seja desenvolvida. Agora, a turma parece que não entende nenhuma outra. Parece não, né? Eles não entendem uma coisa nem outra, pô. Não, eles não correlacionam o que é uma ação política sustentada pelo domínio técnico do conceito de guerra psicológica. Mobilizar pesos de valores sociais que são caros à sociedade, né? Que atingem a sociedade inteira. Opa, gente, o que esses caras fazem? Eu, Salvador, agora aqui, eu voltei no Rio Vermelho, que alguns líderes aqui, né, tinham montado lá na Praça do Rio Vermelho, Ricardo, escuta essa, um Lembro. grande telão para passar lá um episódio da Lava Jato, passar o filme lá da Lava Jato, da Polícia Federal, e para comemorar a condenação lá do Lula. Meu amigo, não foi preciso militante ir lá criar problema, não foi preciso nada. O vereadorzinho do PT, do PCdoB aqui de Salvador, o governador Rui Costa, simplesmente ligou para os caras, não tem telão, não tem mais porra de nada, você fosse estar tá fudido, você não ganha mais uma licitação aqui dentro. Desmontou. Pô, a coitada, estava lá com a turma, só restou o carro de som do pessoal. Acabou. O poder é foda, pô. A turma está longe demais dessa realidade. Tá longe, não sabe quais são limites internos, limites externos. Mistura a guerra política puta, um inferno, velho. Esse inferno é transmitido a essa massa que poderia ser convertido numa militância e nunca será. Porque o grau de confusão é tão grande, eles não têm Isso. pauta, e toda a pauta é um enfoque. A pauta é um enfoque. Parte do enfoque central. Qual é o enfoque? Vamos lutar contra o quê? Aí vamos lutar contra o Lula. Porra, o Lula é uma figura Imagina. inatingível, porra. E você pode ficar produzindo discussões em torno do Lula durante 300 anos, porra. Como vocês fazem com relação à moral cristã e não resolvem porra nenhuma? Em termos abstratos, o Lula não significa absolutamente nada para vocês. Vocês não entendem o significado da presença de Luiz Inácio Lula da Silva a nível internacional. Dá só um segundo, vou buscar mais um café. Com licença. Tava lá, eu vou contar com a turma aqui. Inclusive, o que o Ricardo fala é tão, porra, tão perfeito que acho que vocês se lembram que há 10 dias atrás, por aí, começou uma começa, eles soltaram na grande mídia que o Lula estaria, me parece, que na Somália, não sei se Somália, não sei, num desses países aí da África, para ver se vocês lembram, quando me lembro, não sei se é Somália. No chat, o nego disse que ele iria. Isso é para um país desses, da África. O que isso significa? Vocês já imaginaram, porra? Quer dizer, então Lula é julgado para ser condenado pela justiça brasileira, né? Ele vai, então, solta para a Etiópia. Valeu, Gustavo, é isso mesmo, grande Gustavão. Ele estaria, então, na Etiópia. Quer dizer, país de terceiro mundo, país de negros, pretos, pobres e fudidos, e ele lá como grande referencial na Etiópia. Rapaz, isso foi lançado na imprensa, na mídia, para criar uma trava psicológica que é uma coisa, porra, foi impressionante. E aí, fato contínuo a este, os grupos começaram então a falar que Lula iria fugir do Brasil. Eu fiquei pensando, oxe, fugir do Brasil? Ele vai ficar no Brasil, primeiro ponto. Segundo ponto, a natureza da emanação dessa informação não tem absolutamente nada a ver com sair do Brasil. Nada, nada, nada, nada. E eles terem escolhido a Etiópia, isso tem um valor simbólico quando personificado à figura do próprio Lula, que é uma coisa incrível, porra. Agora, ninguém raciocinou em cima da parte simbólica e da impossibilidade real da motivação do Lula ir para a Etiópia. Por que, senhores, ele iria para a Etiópia ou para qualquer outro lugar? Se o foi garantido pelo presidente da turma que ele não seria preso, porra. Quer dizer, essas false flags, elas são colocadas o tempo todo no ambiente da mídia. E retroalimentam as discussões internas de grupos, principalmente grupos da direita, que transforma as certezas e liquefazem as certezas desses grupos, bicho. São a gama de desinformação, a gama de false flags é tão gigantesca que você liquefaz as certezas desses grupos. Aí nós ficamos do lado de cá, tentando clarificar e manter a coisa no nível que não seja da loucura, do delírio. Mas vejam como essa coisa é difícil, né? Porque a própria direita acusa a mídia de fake news, mas só tem a porra dessa mídia como fator de informação. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não leio uma revista. Eu não leio jornal brasileiro. Eu não leio grande mídia. Não leio. Estou falando a verdade. Se vocês querem ver, nenhum dos comentários ou das avaliações que eu já fiz aqui no Seminário de Guerra Psicológica, ou fiz nas aulas que eu ministrei do CFC, ou no Centro Aquileia Manso, vocês não vão encontrar lá nenhuma referência, nenhuma, ao que está na grande mídia. Nunca a narrativa é aquela que está lá. Porque aquilo destrói, é feito para destruir as certezas de quem acompanha essas manchetes. O mesmo objeto é atacado de tantas controvérsias que, se a pessoa for sem preparo, for tentar se organizar por aquilo ali, cognitivamente, não vai ter sustentação de certezas. O que vai criar são porra incertezas, angústia, ansiedade. Quer dizer, olha o nível de ansiedade que hoje perpassou tanto grupos de direita quanto grupos de esquerda. Essa ansiedade toda, ela tem em grande parte, ela foi produzida pela própria mídia, controversa, de maneira mesmo, eles fazem de propósito, proposital, para gerar esse tipo, claro, de incertezas. Não é, claro, Ricardo? Um ambiente de incertezas é um ambiente onde a hegemonia predomina, porra. A hegemonia política e a hegemonia financeira. É isso aí. Aqueles que detiverem a concentração das organizações, por exemplo, eu não sei onde você estava começando o assunto, desculpa. Não, não, tá correto. Eu continuei o que você vinha falando, você pode pegar na emenda que... Aqui é. Joga por música aqui, porra. Então vamos lá, de ouvido. De ouvido? Eu não sei sobre que perspectiva, né, o Fred estava raciocinando, mas a coisa funciona assim. Nenhum prefeito é contra a esquerda. Não há prefeito no Brasil que seja contra a esquerda. Por quê? Quando o Lula, e vocês não sabem, as lideranças de direita também não sabem. Quando o Lula chega no poder, que ele começa a se ambientar, no primeiro ano de mandato, ele já tinha convidado todos os prefeitos e colocado no bolso. Olha, nós vamos liberar linhas de crédito, nós vamos fazer os PACs, e vocês serão muito beneficiados, como foram realmente. Nós vamos abrir linhas de crédito diretamente com os bancos e vocês vão receber cartões de linhas de crédito que serão obtidas através do BNDES para esses bancos. Essa explosão da dívida interna brasileira. Há prefeitos aí que faliram. Olha, 98% dos municípios brasileiros estão falidos. Falidos. Quebrado. Há municípios com 20 mil habitantes devendo 6 bilhões, porra. Nenhum prefeito vai reclamar do PT, porque todos eles estão com pica lá no Supremo Tribunal. E o Supremo Tribunal é coordenado pela esquerda internacional. Lula está em pé, saudável, bem nutridinho, para que esses prefeitos não sejam caçados, porra, e não sejam presos retroativamente. Então, o sistema que a direita não conhece é este. A direita não sabe nada disso, e é chato pra cacete. A gente tem que falar isso. Mas vocês estão sendo conduzidos por cegos no meio de um tiroteio, porra. Vocês sabem o grau de endividamento dos brasileiros, o que vai impedir que eles lutem contra a porra de uma agenda internacional para manter a esquerda no poder, porra. Por que todo mundo aceita essa porra de agenda de teoria do gênero? Vocês acham por quê? Uma porrada lá de vereador evangélico. Estou contra. Vereador, você está com uma pica lá atrás, no Supremo? Você tem certeza que você vai contra? Ah, mudei de ideia. Por que Malafaia abandonou o barco do Bolsonaro? Me contem por quê. que rede vocês acham foi tomada de dentro para fora como? A Rede Globo não pertence mais à família Marinho, já tem muito tempo. Hoje pertence ao grupo de Jorge Soros. Então, nós temos que financiam essas novelas, né, que pregam incesto, agenda LGBT, vocês pegarem, todos eles pertencem à mesma agenda, porra. Somos uma ilhazinha tentando sobreviver, tsunami. Com essas lideranças de merda que nós temos, nós nunca vamos sobreviver, porra. Os caras são idiotas, porra. E já se assim em termos de palavras. Mas se você perguntar, o que você acha dessa questão de animais e do abandono de crianças e idosos? Ah, eu amo os animais. Ah. Bom, o que você acha aí da gente preservar? Poxa, as baleias são lindas. Ricardo, tá cortando seu áudio, hein, Ricardo? Tá. Paramos onde? Não. Tava dando, ouvir bem, só tava cortando um pouquinho escandindo a frase. Escandindo, você falou da agenda do cachorrinho. Tá, porque nós estamos com 120 pessoas aqui e parece que a conexão tá bancando. Eu também tô com visitas e o pessoal tá assistindo Netflix e puta que pariu, uma porra. Tem 6 pessoas aí. Aqui, hospedado. Vamos lá. As agendas internacionais que hegemonizam a cultura, elas impedem que os raciocínios sejam em termos específicos, mas sejam apenas discussões gerais, em termos universais. Então, você pode ser contra o Lula, se é uma liderança de direito, você é contra o Lula, né? Mas se você propuser a militância, vamos acabar com a Secretaria de Defesa dos Animais, a militância se dissolve. Porque essa militância é educada por uma agenda internacional para preservação ambiental que permita a ocupação de todos os espaços, todos os setores da administração pública. Em termos de benefícios, qualquer liderança da direita sairá perdendo, porque... Lembram do João Dória quando ele chega à prefeitura de São Paulo? A babação de ovo. MBL, aquele Fernando Holliday, né? aquela coisa, né? Parece uma Maria maluca, né? Que ficava gritando, batendo na perninha, dando piti. Aquele negócio horrível para um político, né? Aquela nega maluca que pode botar processinho. Nega maluca mesmo, que passa ridículo, um moleque de quantos, menos de 20 anos ditando as regras da política municipal. Isso é ridículo, porra. Isso é o menor preparo espiritual para a função, né? Gritando, repetindo cordões, né? E fazendo aquele teatrinho, aquela encenação. Cadê o Fernando Holliday? Foi dissolvido pelo poder. Todo mundo babando o ovo do Dória. Eu falei, olha, o Dória vai aprontar. Espero, né, em nome dos amigos que eu tenho em São Paulo, que o Dória faça uma boa gestão. Quando eu comecei a receber os materiais do pessoal que trabalha dentro da prefeitura, porra, o Dória é a cerejinha do bolo. O bolo inteiro pertence às agendas internacionais, porra. Tudo que o Dória faz é coordenação uníssona das agendas internacionais, porra. A direita São Paulo sabe disso? Nem de longe. Sabe quem administra São Paulo? As agendas internacionais, porra. As agendas estão todas em São Paulo, no quintal da direita de São Paulo. E a de São Paulo não pode nem se mobilizar contra. Aí vão para a rua para fazer aquelas passeatas ridículas. Ah, eu sou contra a imigração islâmica. Porra, São Paulo foi construída pelos árabes, porra. Mas você é contra o cara que constrói essa cidade, porra. Que vem antes de você. Como é que você é dono? Como é que você é contra o dono da loja de esfirra, porra? Você está abrangendo universalmente o conceito de que aquele povo que constrói São Paulo é um povo maligno, né? Quer dizer, tudo pertence à literalidade e não à consciência de indivíduos que façam algo. O nome é mais importante do que a personalidade de um determinado indivíduo. A designação, né, o signo, é mais importante. Não existe indivíduo ali. E por outra, um altíssimo grau de delírios de poder, de megalomania. Não, nós vamos mudar o país a partir de São Paulo. Mudaram alguma coisa em São Paulo? O PCC está brincando. O PCC está bagunçando Guarulhos, brigando junto com um grupo chamado Coisa. É, esse subgrupo chamado A Coisa é formado especificamente por psicopata, gente que arranca a cabeça e bota pendurada na porta da casa da família do desafeto. E o que, que você vai fazer contra isso? Você vai rezar a suma, você vai rezar o Pai Nosso? Você vai declamar Plínio? Já fala de Boécio? Ou você vai mover a opinião pública para apresentar em termos as questões exatamente como elas são, em que situação nós estamos? Não, eu vou me candidatar a deputado federal, a deputado estadual, para resolver tudo. Aí você olha para esses caras e fala, esses caras estão de sacanagem, pô. É nesses termos que nós estamos fundando a pretensão de uma ordem política opositora, porra. Um bonde de delirantes, porra. Gente cantando e dançando como malucos, porra. O alcance do nosso canal é mínimo. Eu não estou denegrindo a imagem de ninguém. Estou falando para meio dúzia de pessoas que aqui eu dedico a esses pequenos momentos, né, de reflexão, mas eu não tenho alcance nenhum. A minha pretensão de discutir que se eles prestem ou não com vocês. Só estou explicando a uma meia dúzia de pessoas, né, que somos hoje aqui no chat mais ou menos 120 pessoas que estão aqui presentes às 22h56. Em que grau de loucura esse país está? Todo mundo perdido. Ninguém tem saída. Ninguém tem a solução. Sobretudo, ninguém tem a humildade de perguntar àquele que tem a solução que caminho seguir. Isso é dramático. Esse é o trágico do cenário, porra. Nós vamos perder. Não esperem Bolsonaro na presidência. Não tenho a mínima esperança com relação a isso. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês por quê. Não, Gustavo Mendes. Gustavo Mendes está apontando aqui. Foi o MBL que lançou o Pablo Vittar. Não foi o MBL que lançou o Pablo Vittar. Para com essa palhaçada, esse raciocínio geral. Entendeu? Isso não é digno de um analista, tá? Desculpa te falar, tá? A minha paciência já acabou. Não dá mais para lidar com um nível muito primitivo de inteligência, não, tá? Não dá, é perda de tempo. Ou eu produzo conteúdo intelectual ou eu fico me relacionando com bobagens, porra. Não tem mais condição. É perda de tempo. Eliahu Ben Avaran Alahuapa. Lula escapa da cadeia, candidato. Não, Lula não vem candidato. Parem com isso. Pô. Alexandre Silva, só de pensar no futuro desse país dá um aperto no peito. Tem que ter muita fé mesmo. Olha, eu não tenho fé, não. Tenho vontade. A fé é um propulsor da vontade. Mas fé sem vontade não significa nada. Porque com fé, excesso de fé, te põe dormente ou sonambúlico. Ou seja, ou você fica ali estático, ou você fica delirando. Entre os planos. Eu estou aguardando o momento que Deus vai me levar. Isso você congela seu ânimo, porra. Nós temos que traçar planos. Mas para isso nós precisamos de uma liderança. Essa liderança tem que ser um intelectual, não é o líder da direita. O líder da direita, ele é um militante melhorado, porra. Porra, o que é o Stedley? O Stedley é um chefe de militância, porra. O Stedley não é um intelectual. Porra, mas é um cara que é 100 vezes mais inteligente e mais eficiente do que a soma de todas as lideranças da direita, porra. O cara tá bilionário, porra. O Stedley, estala o dedo, bota 50 milhões aí, porra, na militância, porra. E não tira do bolso. É nisso que eu tô falando. O cara estala o dedo, aparece cinquentinha, porra. Para pagar a gente. E, não é pra... e de detalhe, esse negócio que vocês ficam aí brincando de pão com mortadela, porra, parem com isso, caralho. O cara movimenta a empresa de ônibus para encher de militante, porra. E não bota mais gente porque ele não quer. A verdade é essa. Ele poderia botar uma porrada de estudante, não botou que os estudantes estão na escola, porra. Ele poderia botar uma porrada no universitário, na pista, que ele vai botar. Uhum. O que esses caras vão fazer com estudante de nível secundário e com estudante de nível superior, porra, vocês nem vão sair de casa. E isso se não botarem o PCC também na pista. O PCC vai ficar para o final, né? Em última instância. É, vamos lá. Vamos lá. Quando você tem uma figura como o Luiz Inácio Lula da Silva, um sujeito que foi elogiado pelo Obama, fez discurso na ONU, você já sabe o nível de poder que ele representa. Né? O Lula é um gestor regional. O Lula é o tesoureiro. O Lula é responsável por coordenar, junto com o Zé Dirceu e um número mínimo da cúpula das esquerdas, entre eles o Fernando Henrique, que ninguém menciona, tá? Eles foram responsáveis pela drenagem do dinheiro das reservas monetárias nacionais, né? E pelo endividamento para escravizar a nação para soluções de longo prazo. Então, você endivida a nação para que as soluções venham em 30 anos. Isso é uma estratégia de poder. Ok? Esse dinheiro que vai lá para fora, com as empreiteiras, ele em parte retorna para o país, porque ninguém vai pagar 180 mil para fazer um metrozinho que custa metade desse valor, porra. Metade do valor voltou. Entenderam? Por aqui? Para comprar. A função do FNDI foi vender as estatais brasileiras e as riquezas nacionais para Itaú, para Bradesco, para os conglomerados internacionais. A função do FNDI só foi essa. E o Lula, PT, né, sabendo do jogo, disseram: bom, a gente quer o nosso pedaço agora. Porque nós atingimos um nível de amadurecimento e organização auxiliados pelo Zé Dirceu, né, que é um agente secreto do Serviço de Inteligência cubano, que é vinculado à STB, russo. Então eles adquirem um nível de poder através de infiltração, espionagem e chantagem. E a direita também nem supõe que seja essa porra. Porra, é tudo ridículo nesse país, cara. Porra, Fred. Você me perdoa, estou colocando você numa situação até bastante delicada, né? Mas é tudo ridículo nesse país, cara. Nesse país é tudo ridículo, porra. Os caras parece que não viveram, porra. Porra, esses caras nunca tomaram cerveja com ninguém que não fosse da mesma esfera de poder que eles, porra. É uma gente que nunca sentou com ninguém com poder, porra. Quanto mais estaria para vocês, quando a Odebrecht começou a fazer essa lenha que fez, o Odebrecht chamou um monte de gente para negociar. Olha, temos isso para fazer, temos isso aqui. Começou a lotear o estado do Rio de Janeiro, pô. Eu falei, essa porra vai dar merda, hein? É muito dinheiro para ser roubado, hein? Vocês vão se fuder. Aí junta prefeito, que eu conhecia. Chefe de gabinete, que eu conhecia. Deputados, que eu conhecia. Todo mundo com a goela desse tamanho. Eu falei, essa porra vai dar merda. Não vai dar hoje. Mas se escapar um pedaço, uma pontinha dessa estrela, meu irmão, não deu outro. Os prefeitos ficavam assim apaixonados com a possibilidade de roubar sem ser julgados, pô. Esse foi o segredo, pô. Que o Lula assinou para eles, disse o seguinte: vocês podem ficar à vontade aqui no Supremo, é seguro, pô. E vocês tomam um susto com o Gilmar Mendes aí, cancelando uma porrada de sentença. Porra! Porra! Ricardo, vocês vivessem a realidade. Vocês vivessem a realidade dos municípios em relação a esses confrontos jurídicos da esquerda no poder versus o judiciário. O que Gilmar Mendes faz nada mais é do que os caras fazem nos municípios também, os juízes na mão dos caras do sistema, pô. Não, não teria esse apavoramento, pô. O apavoramento é porque não tem conhecimento, não tem a vivência, pô. Não está no processo. Eu quero ganhar o Brasil, mas não observo o meu município, pô. Pois é, olha só, a política ela sempre decorrerá do município. É a porra da Secretaria de Obras, porra. É o cara que vai lá, bota as fotos 50 vezes ao longo do mandato e vai beneficiar as parcerias com as empreiteiras, porra. Porque asfalto não é auditável. Isso. Infraestrutura não é auditável, porra. Porra. Aí você ensina pros otários, olha só, fiscaliza lá a Secretaria de Obras, quem é o segundo no poder, vocês podem ver que é alguém indicado pelas empreiteiras, porra. Toda Secretaria de Obras é indicação de empreiteiro, porra. Ou tem conchavo com a empreiteira. Porra, eu vi secretário municipal de obras pegando o cunhado, pegando o sobrinho, né, com 18 anos de idade, montando a empreiteira, porra. E esses otários da direita ficam delirando. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O dinheiro! Porra, isso é ridículo, cara. É só repetição de um modelo numa estrutura mais... numa dimensão maior, né? Uma estrutura mais dinâmica, inclusive. E você vai ter acordos entre vários prefeitos, que são organizados pelo governador. Se o governador disser que não vai liberar, os prefeitos estão na merda. Então, todo o poder ele vai se anelando, vai se afunilando em termos de Congresso Nacional, STF e Presidência da República. Só isso. A roubalheira, ela começa nos municípios, se expande a nível estadual. Depois a nível regional, né? Através dos acordos, né? Que são os acordos de desenvolvimento local. Isso aí. É o mesmo modelo. Aí depois a coisa se estreita lá em cima, vai se afunilar, porque é tudo otorgado pela Presidência da República, através dos ministérios, especialmente os ministérios da cidade, que foi na época da expansão do setor de construção civil, que é a família do João Forte, colocado no poder. Caralho, o cara liberava através da Caixa Econômica, era muito bilhão, porra. Ninguém da direita sabe disso. Ricardo, rapaz. Puta que pariu. Rapaz, deixa eu lhe contar uma foda. Na liberação da verba, quando logo no ano que a Dilma caiu, né? Caiu. Não, desculpe. No ano que precedeu a eleição de 14, em 2013. Dilma inventou de segurar grana para Minha Casa Minha Vida. Nisso deu uma coceira de mico, de macaco nessa galera toda que estava com o cu no ponto com essa porra, precisando de dinheiro. Cara, eu vi, participei de uma conversa com um lobista do Ministério das Cidades. O cara desceu no aeroporto de Petrolina, para o Juazeiro não ter aeroporto, e cara, de avião, porra. A mulher do cara é uma lourona. O cara queria saber, ó, que viagem, o cara veio a Petrolina, pô, pra saber qual era a ONG, que nego ia usar, como era que estava o funcionamento da ONG, que a nego ia usar, pra burlar o Ministério das Cidades. O cara é um lobista do Ministério das Cidades, foi a Petrolina pra discutir como é que eles iam burlar o próprio Ministério das Cidades pra liberar a verba pra Minha Casa e Minha Vida em Juazeiro, da Bahia, porra. Contou. Você já imaginou o que é isso? Os caras estavam dando a zero em Dilma, porra! Pô, é muito... Isso é um negócio louco, pô. Os caras não entendem o que é isso. Não é à toa que minha cidade, Ricardo, tem 13 mil unidades de Minha Casa Minha Vida. Minha cidade foi o segundo município que mais recebeu Minha Casa Minha Vida no Brasil, irmão. Imagina esta porra, o governo do PCdoB lá dentro. A demanda reprimida aí por habitação é algo gigantesco, né? Não, deixa eu te contar. Deixa eu te contar. Pô, para construir uma casinha, né? Preciso do Imagina. Olha a merda. Acontece em Juazeiro, lá em Juazeiro, o que acontece na China, porra, assim, com as devidas proporções. Tem minha casa, minha vida lá, que não tá habitada, porra, porque não tem quem entre. Compreendeu? Agora a grana que rodou, gigante. Agora, outro, você falou um detalhe importante que a turma não sabe. Quantos desses caras sabem que o processo Minha Casa Minha Vida foi feito para ser fraudado, porque a prestação de contas de cada porra é uma foto, porra. É impossível. Aquilo é impossível, porra, de prestar conta naquela porra. É impossível, porra. Como é que vai, olha, lutar contra algo que você não sabe como funciona, porra? Não sabe, olha só. Você pegava Minha Casa Minha Vida, você pegava as empresas que estavam responsáveis pela construção, as fundações, né, dos prédios, né? Fundação do prédio, que era feita por Baldrame, então era Baldrame espetado. Então, a hélice descia 3,80 metros, só que de concreto era 1,20 metros. Tudo, compactação natural. Compactação natural. A empresa é contratada para fazer a sedimentação, a compactação do terreno, mecanicamente, né? Através de rolo, enfim. Só que os caras deixaram 3 meses no sol e na chuva, para o solo compactar. Ou seja, daqui a pouco aquilo vai rachar no meio e as pessoas serão obrigadas a perder seus imóveis, pô. Uhum. Pô, por exemplo, tá? Você concreta abaixo da metade, né? Você tem uma prospecção padrão, que é de 3,80 metros, 3,20 metros, mas você faz metade disso, que geralmente era 1,20 metros. O concreto ali, o resto era tudo entulho, porra. Tudo misturado com plástico lá. Eu vi essa porra de perto. Eu tava ouvindo essa merda. Uma época eu montei uma empresa de engenharia, pra ganhar um dinheirinho. Ganhar um dinheirinho por fora. A gente fez um dinheiro bacana com isso. E daqui a pouco você tava lá, porra, os caras falaram, não, tem que concretar assim. Eu falei, não, amigo, olha só, tá um projeto, é isso. Não, mas... enfim, né? Os caras mandam você fazer, você tem que fazer, né? Tá contratado, vou poder comer um dinheirinho. Olha, o concreto utilizado, na maioria das vezes, nas fundações, era aquela sobra no final da tarde. O concreto bom, ele é o concreto da manhã. Aí o concreto que é virado no local. Ou então o concreto que vem na betoneira. Mas o concreto das primeiras remessas. Então, o que os caras faziam? Os caras destinavam para outro local para beneficiar alguns prefeitos e despejavam, às vezes, na obra aquele concreto com a mistura já inadequada, né? Aquelas sobras, né? Aquela nata, né? Então, para vocês terem uma ideia, mas vocês multipliquem isso milhões e milhões e milhões e milhões de vezes. Mas vamos ter aí, vamos botar esse cartão de garantia mais ou menos 10 anos, né? Vou botar daqui a uns 2 aninhos, 3 anos, vai começar. Prédios rachados ao meio. O assentamento dos blocos também, na maioria das vezes, era feito de maneira inadequada. Os vigamentos não eram respeitando as normas, né? As amarrações também não eram respeitando as normas, eu cansei de ver. A MRV é uma. A MRV é uma empresa que tem maior índice de queixa. Existe um sistema hegemônico. Esse sistema hegemônico na cultura brasileira que faz a psicossocial é: eu preciso me dar bem com o dinheiro dos outros. Porque eu sou um incapacitado, eu sou um merda. Bem com o dinheiro dos outros. O dinheiro para o brasileiro, ele provém de uma fonte invisível. Vocês sabiam disso? O brasileiro, ele não tem a menor noção do fluxo monetário, né? De como é feito, de como é realizado isso monetário. Ele acha que o dinheiro que chega no bolso dele é abaixo daquilo que ele merece e é de fonte desconhecida. Então ele pode, né, se apropriar desse dinheiro que vem para o bolso dele, ou por esse dinheiro que está sensível a ele no ambiente, da maneira como ele quiser. O brasileiro não tem o menor senso de propriedade nem de valor, porra. Nós não temos noção de valor. Nós achamos o seguinte: bom, se há uma praça ali, eu vou utilizar, eu vou usufruir da praça exaustivamente, mas eu não tenho compromisso nenhum em mantê-la limpa, ele não tem compromisso algum de manter os seus equipamentos íntegros, ele não tem responsabilidade nenhuma, porque esse dinheiro não sei de onde veio, mas ele flutuou e caiu aqui em forma de praça. Essa perspectiva que nós temos a respeito do valor das coisas, nós não damos valor a isso. Nós só damos valor àquilo que nós perdemos e, mesmo assim, como um dado efêmero, como se fosse uma grande injustiça. Quando nós acordamos e sentimos que esse país estava quebrado, nós dissemos, caramba, que injustiça, meu Deus, sacanearam o Brasil. Quem sacaneou o Brasil foi o raciocínio do brasileiro, porra. E não tem político que resolva isto. Será preciso que a sociedade seja mobilizada em termos de construção dessa nação, e não é Bonifácio também que vai resolver esse problema, tá? Não é Bonifácio. Não é uma aliança com Portugal. Esse Portugal que vocês buscam lá não existe mais. Portugal é um país quebrado, onde as agendas estão muito mais acentuadas do que aqui no Brasil. Enfim. Somente a sociedade sendo organizada em torno da obra de Olavo de Carvalho será possível resgatar esse país. Essa tão falada guerra cultural que vocês tanto ouvem, né? Ela gira em torno de um elemento personificado chamado Olavo de Carvalho. Ele é o único brasileiro capaz de organizar, reorganizar a psique desta nação em termos de uma estrutura geométrica possível de atingir no futuro alguma sobrevivência. Fora ele, não existe nada nem ninguém que o substitua. Tá? Vamos lá. Vamos raciocinar nos seguintes termos, tá? Nós temos como forças sociais, primeiramente, a figura de um rei que organiza um exército de seguidores. O exército de seguidores de Luiz Inácio Lula da Silva significará a classe empresarial e todo o sistema financeiro internacional. Ninguém quer perder esse país. Vocês conhecem algum empresário cuja receita ultrapasse os 100 milhões de reais anuais, que não faça parte da alta corte do PT, da esquerda, mas dizendo? O dono da padaria, não. Mas o sujeito que banca aí 120 milhões, 100 milhões anuais, ele come na mão do Estado. Por quê? Sistema tributário é de dependência, é de competência do Estado. Tá? A fiscalização, sobretudo, a fiscalização trabalhista é da alçada estatal, perdão, é de outorga estatal. A infraestrutura também é de outorga estatal. Então, todos eles fazem parte da corte. Em termos administrativos, é assim. E em termos simbólicos, metafísicos, também será assim. Porque toda aristocracia sempre se relacionará entre si. Os melhores se relacionarão entre si. Os melhores cientistas do país vão se relacionar com quem? Com ministros, porra. Não vão se relacionar com as lideranças da direita. A elite científica do país, alguma das lideranças da direita tem como amizade a elite científica, a elite técnica do país? Claro que não. Alguma liderança da direita tem como amigo algum cientista premiado, algum economista citado no exterior, vamos botar aí algum artista plástico, que é o mínimo que você pode ter, né? Que o artista plástico está mais acessível, né? Alguma liderança da direita tem uma intimidade de relações com a aristocracia desta nação? Não tem. Não tem, é preocupante. Porque, inclusive, convencionou-se no Brasil, nesse circuito, Ricardo, inclusive de satanizar os artistas, porque acha que todo artista é de esquerda. Nós voltamos aos anos 70, porra. Nos anos 80, lembra que todo... Do Simonal, né? Não é, lembra? Todo artista tem que ser de esquerda. Você lembra disso? Sim, sim. Isso é uma merda. Porque, porra, eu sou um artista, não tenho nada a ver com o povo de esquerda. Agora, não, essa convenção... conservadores, tá? Pois é, ah, pô, essa convenção de agora os artistas são de esquerda. Aí não tem arte na direita, porra. Não tem um artista nessa porra. Não, e outra coisa, vamos lá. Pra vocês terem uma ideia, esse é o modelo gramsciano, né? Que o modelo gramsciano não foi criado pelo Gramsci, tá? Tá quebrando aí a certeza dos imbecis. O sistema gramsciano foi criado por Moscou. Esse sistema de hegemonia, através da cultura, ou seja, através da consciência e através da subconsciência, dos níveis, né, de percepção do ambiente real, isso aqui é um projeto de jogo com Moscou. Eu tenho esse conhecimento inteiro. Esse sistema é fantástico. O que acontece? Quando se fala em sistema de sonhos, sistema de esperança, sistema de projeção, perspectiva no futuro, quem são os primeiros elementos que reagem? São os artistas. São eles que criam um ambiente da fantasia por onde nós percorreremos felizes. É um jeito que faz uma música que lança em questão de 2 meses no YouTube e consegue mobilizar a massa em termos de uma mesma estrutura de sonhos. Só que para esse cara fazer sucesso, ele depende da Rede Globo, que a Rede Globo, então, ela é uma organizadora, ela é uma aglutinadora desses sonhos, né? E ela fará a transmissão desses sonhos a um número gigantesco de pessoas. Daí, para que você atinja a credibilidade dentro do seu ambiente, dentro da sua classe, no caso artística, você vai depender do equipamento que é administrado pela mentalidade revolucionária. E você só vai fortalecendo-o. Agora, isso não significa dizer que a Anitta não seja conservadora, tá? Porque ninguém fala mal da Anitta, conhece ela pessoalmente, eu conheci. Cantora, tinha como sonho ser cantora mesmo, bate na mão do produtor, o produtor fala assim, ó, bota essas pernas de fora e vai sacudir o rabo. Ah, mas... Pô, você escolhe. Você tenta uma carreira como cantora de bar ou você vai botar essa bunda pra fora. Então não tem pra onde você fugir. Quando eu falo que ela já foi substituída pelo Pablo Vittar, que ela seguiu como escada, eu não falo brincando. Eu conheço esse sistema. É a mesma questão de você ter que pagar pra colocar um artista no Faustão, pô. Você tem que pagar também pra colocar um artista numa rádio. Você não pagar, a tua música não é tocada. Eu tô mentindo, Fred? Jabá existe, isso não é criação da cabeça de ninguém, não, pô. Jabá existe. E eu não o vejo ninguém. Jabá com lei. E eu não vejo ninguém fazendo manifestação na porta de nenhuma rádio, por exemplo, da Jovem Pan, né, exigindo que artistas populares, né, que a música, né, que gostaríamos de ouvir fosse tocada nas rádios. Ninguém está preocupado. Porque os pontos de ressonância da cultura, eles estão todos aí, abandonados. As lideranças de direita estão objetivando a esfera do poder, onde tudo isso se aglutina, é condensado, organizado, contabilizado e permitido ocasionalmente, caso faça parte do esquema de poder. Os caras, quer dizer, os caras estão querendo comer o filé antes de saber, né, como é que vai cortar a carne. O boi está inteiro, fala, não, eu quero só o filé. Mas você não sabe nem matar o boi ainda? Como é que você vai tirar o filé dali dentro? Não, mas eu quero comer o filé. Mas eu quero o filé. Eu quero o filé. Primeiro você tem que criar o boi. Você, né? Você vai. Olha, a direita não sabe nem como é que se mantém o pasto verde em época de seca. Mas você quer comer o filé. Ou seja, a direita não sabe como se comunicar com a massa. E massa que eu digo é um número mínimo aí. Olha, tem páginas de direita que tem 1 milhão de pessoas, pô. Seguem, pô. Mas não existe convergência. Não existe fatores de influência. A direita só se comunica para as pessoas que estão desesperadas em termos de emprego. Ninguém na direita consegue mobilizar a massa para plantar lá na porta do poder, né, e falar assim, ah, eu não quero você preso, eu quero a sua cabeça, porra. Eu não quero... Preste atenção, ninguém poderia pedir a prisão do sujeito. Nós temos que pedir a cabeça dele espetada no porra do poste, caralho. Para servir como exemplo. Esse cara sendo preso, ele vai acenar para os parceiros dele que deu merda para ele. Aí, em seguida, vira alguém no Supremo Tribunal Federal e vai soltá-lo. E a Esperança Punheta, desanimando a massa. E a massa. Carmen Lúcia já indicou, né, Ricardo? Porra, já acenou, porra. Carmen Lúcia já indicou. Ela porra. Já acionou essa porra, já deu a entender essa porra. A presidente do Brasil é ela, porra, não é o Temer. A presidente do Brasil se chama Carmen Lúcia. Lúcia, para porra de fuder. Porra. De fuder, de fuder. E esses otários ficam discutindo em termos de Lula, porra. Meu irmão, quem manda prender traficante, deslocar de um lugar para o outro, é a porra do poder, porra. Entendeu? Ele é a rainha e ela, ele é o rei, né? E ela é a rainha, porra. E esses otários nem percebem a real estrutura do poder, porra. Ó, se você não tem as armas, você não tem poder. Se você não tem dinheiro, você também não tem poder. Se você não tem influência sobre a massa, você também não tem poder. E se você não pode mandar prender, você também não tem poder, porra. Então, como é que você vai atingir o poder se você não conhece sequer esses parâmetros de poder? Porra, você não tem arma, você não tem vontade. Porra, você não tem influência sobre a massa, você não mobiliza ninguém. O máximo que você mobiliza é um grupo de pessoas, um grupo mínimo de pessoas que estão desesperadas para obter algum benefício, né, futuro, né, garantir o seu sustento. Tá? Então você não tem poder, porra. Você está de sacanagem, porque os pesos são muito discrepantes. Você tem um valor aqui que é 0,1. E tem um outro valor lá em cima que é de 1 milhão, porra. Não tem a menor possibilidade de lutar contra um valor que significa 1 milhão se você é apenas 0,1, porra. Você não tem nenhum dos fatores de influência. Os fatores de influência são ou você detém a porra das armas, ou você detém a porra do dinheiro, ou você detém a porra das informações que farão com que você tenha alguma influência no poder. Informação significa quem come quem trafica para quem levou dinheiro de quem, quem tem rabo preso com quem, quem fez merda lá atrás e quem, porra, precisa, né, galgar outros níveis de poder. Você não tem... Famosos dossiês, né, Ricardo? Não tem, a direita não tem dossiê, porra. Eu conheci um cara que chegou e falou assim, ó, bom, vou botar um dossiê aqui. Ele chegou no púlpito, não vou citar muitos detalhes para ninguém identificar. Eu conheci pessoalmente. Convivi com ele durante 5 anos. Tomava cerveja junto, todo fim de semana reunido. Meu deputado estadual falou assim, olha, se eu for preso, tá aqui, ó, um dossiê. Botou no púlpito. Tá aqui o dossiê. Se me prenderem, eu vou dar quem leva, quanto leva, de quem leva e para onde manda. Alguém prendeu? Só o Lula mandou prender. O Lula podia mandar prender. Ele falou assim, ó, se roncar, vou mandar estourar na prisão. Aí ele trancou o cu. Só quem mandou prender falou que esbarrou no Lula. Eu falei, não bota esta porra. Não bota a mão no ombro desse homem. Sai de perto dele, fica discretinho. Você é súdito. Você não falei de ser meu súdito, não. Falei, não, porque tá na minha área, é meu também. E vou mostrar pra ele que aqui é, porra, é a firma. Caralho. É a firma, o caralho, porra. O cara é presidente, porra. Não, vou botar a mão nele. Aí botou a mão no ombro. Quando ele botou a mão no ombro, o Lula se perguntou assim, eu escutei que tava do lado, tá? Olhou assim pro lado, chegou pro chefe de segurança dele, que na época era um major da aeronáutica, e falou assim, quem é ele? Ah, eu até desci ali. Desci do palanque. Eu falei, isso aí dá ruim. Detalhe, tá? Não era cuzão que nesse dia da direita, não, tá? Era um homem que botava aí, meu irmão. Era papo de 12 milhões por mês, tá? De frente aí, pro poder. Não era cu que nesses otários da direita, não. Então, enfim. Vamos lá. É uma pica, esse país é uma pica, meu irmão. Puta, Ricardo, fazer só um comentário aqui, breve. É, rapaz, o negócio é tão interessante, é tão grave, que eu vi uma dessas grandes referências da direita essa semana achincalhando mesmo, mandando tomar no cu, virou o caralho, para um cara que era colocando uma questão do BRICS, e o sujeito, a primeira coisa que perguntou pro cara foi, você leu quantos livros de geopolítica, do BRICS. Cara. Eu moro na China. Geopolítica de puerrola, porra. Eu moro na China, fulano. Não estou perguntando isso. A experiência não vale nada. Não eu vale, quero saber, porra, quantos livros você leu. Já imaginou o nível de loucura, do transtorno que é isso, Ricardo? Rapaz, eu fiquei assim, caralho. O nível de dissonância cognitiva. Eu fiquei, bicho, assim, abismado. Quer dizer, o cara disse, rapaz, me ouça, eu moro aqui na China, eu tenho que falar pra você. Você leu quantos livros? Já imaginou? O cara tá lá dentro. É a mesma coisa que você fala pra mim. Eu digo assim, Ricardo, eu entendo de Juazeiro da Bahia, eu moro aqui. Você me dizer, que porra de nada, você leu algum livro aí? Caralho, você não... Já pensou esses caras delirantes, porra? Não, só vou citar um exemplo rapidinho. Desculpa aí te interromper. Nada, manda de bala, terminei. Só foi esse apontamento para lembrar. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando Del começou a dar problema no estado do Rio de Janeiro, eu vi a gente lá da puta que pariu discutindo os assuntos da economia do Rio de Janeiro. Eu falei, meu irmão, qual é o PIB do seu município? Gente lá do Rio Grande do Sul, o oh, Rio de Janeiro está fodido, o Rio de Janeiro isso, o Rio de Janeiro aquilo. Qual é o PIB do seu município? Não sabia. É foda. Não tô brincando. Isso lá na antiga página. Pergunta, meu amigo, em que situação de endividamento está o seu estado? Ele não sabia. Não sabe, porra. Vou contar a história para vocês. O doutor Marcelo Bretas falou que ia empurrar a pica no cu do Sérgio Cabral. Eu contei para vocês várias vezes, o Fred testemunha. O Sérgio Cabral vai ser preso e não vai sair. Não, que vai soltar. Falei, não vai sair. O que aconteceu? O Tesão tinha pego o ex-comandante-geral da PM e tinha colocado como o diretor do presídio, né, para beneficiar Sérgio Cabral Pisciani. Eu não falei que Pisciani ia ser preso? Eu não falei aqui no seminário? Quantas vezes eu não falei que o Pisciani ia ser preso? Falei, Pisciani vai segurar a pica também, não falei aqui? Falou. Muitos meses antes dele ser preso, eu falei, vai segurar a pica. Por quê? O dia estava na mão do Pisciani, pô. Aí o que acontece? O doutor Marcelo, com certeza, habilidosíssimo, que é o responsável pelo processo do Aito Batista, faz parte da força aqui na região da Lava Jato, disse assim, ah, nós não podemos errar uma vírgula, mas nós vamos pegar todo mundo e não vai soltar. Não tem Brasília. Daqui não sai. E só vai sair a pedido do doutor Sérgio Moro. Ok. E ficava um monte de lideranças da direita palpitando que o Sérgio Cabral nunca leram o processo e não conhecem os autores. Outra questão. Ninguém sabe, né? Vamos lá. Quando o diretor do sistema prisional... Aliás, quando o doutor Moro manda mudar a gestão do sistema prisional, quem que ele bota? O corregedor-geral da PM, o comandante Robson Batalha, também ninguém sabe quem é. Ele avisou assim, ó, você vai lá pra puta que pariu, mas você não vai levar nada daqui, não tem regalia. Porque a putaria era Sérgio Cabral mudar, né, de presídio, e carregar a biblioteca do presídio para outro, porque vocês sabem, né, caso vocês não saibam, né, horas de leitura equivale a redução de pena, né? Então ele estava metendo esse caôzinho. Não tem leitura. Só que esses detalhezinhos, ninguém sabe. O Pisciani ficou agarrado porque ele tem o dinheiro. Esse dinheiro que foi mandado para fora, que é algo em torno de 800 milhões de reais, em parte retornou para comprar da SEDAI, porra. Aí aparece um grupo francês para comprar a SEDAI. Grupo francês que é associado do poder. Vocês entendem como é que funciona? O jogo é esse. Quem vai comprar uma empresa com um grau de inadimplência monstruoso como é a SEDAI? Quem vai comprar uma empresa cuja agência reguladora, né, agência reguladora de recursos hídricos, exige, por exemplo, que você faça investimentos na ordem de mais de 100 milhões de reais anuais? E o retorno disso é no longo prazo. um sistema instável politicamente como é o nosso. Porra, vocês estão de sacanagem. Isso é para quê? Para que você tenha influência política, ou seja, o dinheiro retorna, você bota um grupo francês como laranja, né? Esse dinheiro retorna para cá, para o país, e o sistema continua o mesmo. Inabalável. Da mesma forma, eles estão fazendo com as estatais brasileiras. Agora vendendo para os chineses com dinheiro nosso. E os chineses entram aqui com uma parte do capital, que era nosso capital, que está lá nos bancos de Hong Kong, porra. Porque não resolve otários, isso, porra. E vocês são. As lideranças de direita são, né? Os líderes de direita são pessoas muito capacitadas, né? Eles leram Mises, eles leram a porra toda, mas eles não sabem como é que fazer uma operação na Bolsa de Hong Kong, porra. Ah, tomar no cu, porra, um bando de Zé Buceta, de perdão, tá, o palavreado. Mas é um bando de Zé Buceta, porra. Eles não sabem nem quem compra o município deles, porra. Nem a quem o município deles deve. Mas eles querem, né? Não, porque eu estou lançando um livro, porque eu sou pró-monarquia, eu quero a monarquia instalada no Brasil, e tudo delírio. Dia com um cara desse escrever um livro sobre as conexões econômicas que espoliam o município dele, ele está morto. Ô Fred, ele nem aliás, sabe. Aliás, se ele conseguir escrever o livro. Ele nem sabe que esse cara nem sabe o que é isso, pô. Ricardo Costa, porra, eu não descobri o ano passado em Juazeiro por onde entrava a grana do PCC na prefeitura de Juazeiro e como saía, porra. Agora tu acha que eu fui fazer manifestação, porra? A gente arquiva, meu Deus. Né, diretor? A gente arquiva. Porra, irmão. A gente arquiva. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora, pô. Quando o inimigo. Vai chegar a hora. Quando o inimigo balança, você fala, meu irmão, tem essa pica aqui pra você segurar. Como é que a gente resolve esse problema? Ah, meu irmão. Agora imagina se eu vou escrever um livro dizendo isso. Que beleza. Vou escrever um livrinho dizendo aí. A empresa é tal, a operação é essa daqui, os agentes são esses daqui. E você lançar um livro. Vou pra provar pra esses otários que eu conheço a porra do esquema. Brincou, porra. Um tesouro desse na mão. Tá maluco? Uma hora a gente opera. Caiu no colo, né? Aquela, né? Porra. Brinquedinho caiu no colo, você vai. Ó, toma aqui o brinquedinho, esse aqui, ó. Só otário, né? Porra. Porra. E detalhe, o brasileiro, puta que pariu. Voltando ao puta que pariu. Liderança de direito nesse país, puta que pariu. Tudo está descrito na aba do professor Olavo de Carvalho. Tudo a respeito das tomadas de decisões, das estratégias a serem tomadas, né, dos percursos a serem realizados, ninguém leu porra nenhuma. Olha, quando surge o Alexandre Frota, eu fiquei assim, muito empolgado, mas por questão, né, de afinidade, nos conhecemos, não temos mais amizade, nem temos mais contato. Mas nos conhecemos na época do Mano Mal, Mário da Sandrinha, né? Foi em Botafogo, ficamos aqui. Tivemos até uma certa amizade. O que que acontece? O cara surge, porra, é a figura do homem, né? Ainda o macho brasileiro. Eu falei, porra, né? Vai servir pra gente trabalhar contra a emasculação do brasileiro. Daqui a pouco tá lá o cara, porra, fazendo guerrinha de meme na porra do YouTube, na porra das redes sociais. Uma tropa de lutadores pronta pra fechar junto com o Bolsonaro. Uma tropa de homens dispostos ao combate. Não é bater em ninguém, não, tá? Acho que apareceu um escovasco enlouquecido. Né? Com medo de choque, né? Que eles têm medo de xereca. Não é para bater em ninguém. É para mostrar a presença do homem para que os garotos sigam. Os homens adultos, né, na segunda linha de confronto, né? Daqui a pouco tá ele lá de terno. Já quebrou, né, o paradigma do homem comum, né, já está de terno, né, candidato à porra de eleição em 2018. Eu falo, ai, fudeu. Caralho, cadê a militância desse homem? Um cara não é. Candidato dele mesmo, candidato de eu mesmo absoluto, bloco do eu sozinho, olha que beleza. Quem vai votar, meu irmão? Quem vota? É foda. Cara? Você pensa, caralho, um homem capacitado a falar com a massa, com um público segmentado, porra. Porra, pega a molecada das academias, é todo mundo comigo. Aí você tem uma outra liderança que é responsável pela molecada no ensino secundário, né? aí você vai ter uma outra liderança que é responsável aí pelos trabalhadores, né, em determinados segmentos. Mas não, cara. Os caras querem abraçar universalmente, organizar todo mundo num conceito abstrato de que o PT é mal. Ah, o PT é mal. Isso não move a militância, porra. Todo mundo PT sabe é mal, que... mas deu crédito pro povo, deu minha casa, minha vida, porra, essa porra. Instaurou no Brasil um sistema foda, Ricardo. Que é assim, quanto mais os prefeitos... Vários sistemas foda, né? Quanto mais os prefeitos ligados a eles realizam mais no município, mais tempo mais no poder, tem. Mais teto de grana, mais forma de desviar dinheiro. Para atacar um poder desse, pô, você tem que ter uma estratégia muito, muito coesa, muito concisa, muito clara, porra. E outra coisa, você precisa quebrar as falsas esperanças na massa. Sem dúvida. O princípio de tudo é esse, quebrar as falsas esperanças. O professor Olavo cansa de ensinar isso. Percam as ilusões, porra. O Brasil está num momento de se tornar irrecuperável, de se tornar uma nova Grécia. A Grécia foi comprada, né, pela Rússia. A Grécia virou balneário dos russos. A máfia russa mandou na Grécia. As melhores terras estão na máfia russa. Porra, acabou. Uhum. Não, você acha que o grego está reclamando? Não, já vivíamos de turismo, só mudamos de patrão. Acabou, porra. Cadê o orgulho do grego? Não existe, porra. Você acha que o grego está preocupado com Sócrates, Platão, Aristóteles? Porra nenhuma. O grego está querendo saber o que é aposentadoria. Quem oferece aposentadoria? Leva. Leva a porra toda. Então, vamos lá. Spoldaias aristotélico. Mas vamos lá. Prestem atenção. Nós estamos lidando com a figura de um rei. Esse rei tem uma rainha, se chama Carmen Lúcia. Esse rei possui um exército poderosíssimo que vai... Prestem muita atenção, tá? Black Blocs, organizados pelo JS, coordenados por um modelo de comportamento internacional. Como é que funcionou isso? O altíssimo grau de emburrecimento, né? Sobre o qual o brasileiro ainda sobrevive, é o responsável por todas essas teratologias que vocês percebem no ambiente. Então, você tem meninos emasculados, adultos com comportamentos infantis que são ridículos, né? A incapacidade de formar interconexões entre causas, valores e consequências. Ou seja, quais são as causas do empobrecimento da nação? Ninguém sabe. Mas apresentamos um panorama muito superficial, que chega a ter mesmo, a não ser significante, mas é só um apontamento. Mas esse altíssimo grau de emburrecimento, ele vai formar a seguinte conclusão. Nós só recuperaremos esse país com um milagre auxiliado por um enorme esforço que só o milagre também não resolve. Nós precisamos produzir uma discussão a nível de sociedade como jamais foi vista antes nesse país. O nosso único ponto de apoio se chama Olavo de Carvalho. Inclusive como organizador, historiador de toda essa mentalidade que forma a psique social brasileira. Primeiro brasileiro capacitado, o primeiro brasileiro que surge no nosso panorama, né, que traz todos os pormenores desde a fundação do Brasil até seus antecedentes. A diáspora ibérica e até os consequentes, né, que são a formação dos blocos globalistas. É o único, eu acredito hoje, o único no mundo capacitado a produzir um debate a nível nacional a respeito de como recuperar uma nação. Não existe outro. Isso apenas a nível de historiador. Apenas a nível de antropologia cultural. Eu me lembro dos escritos dele nos artigos ainda do Globo, quando ele falava, Jornal do Comércio também, quando ele falava sobre o Maquiavel pedagogo, ninguém deu a menor atenção. ninguém da direita deu a menor atenção. E não é ficar lendo Pascal Bernardin, não é isso. É projetando os raciocínios do Pascal Bernardin sobre a realidade do brasileiro médio, compreendendo as relações que são formuladas no comportamento, na formação da personalidade da massa, que vai desde o professor até o pai de família. O sujeito que chega em casa dizendo, poxa, amanhã eu vou fingir que estou doente para não trabalhar. E o filho olha aquilo, e o pai é o seu modelo, e depois o pai quer reclamar, porque a professora está emasculando seu filho na escola. Então é um sistema íntegro, coeso, né, que está modelando a psique brasileira já há décadas. E isso impede que nós tenhamos homens de grande nobreza. O caráter do brasileiro, ele é assim. Mas por que isso? Quando você não produz reis no ambiente, você não produz uma aristocracia que seja renovada constantemente. Então, os nossos últimos valores aristocráticos que pertenciam ainda às famílias do interior estão se perdendo. As oligarquias, né, estão se perdendo. Porque está todo mundo ficando louco. As pessoas estão vendendo suas terras. Os filhos querem saber de lazer, não querem saber de manter o legado familiar. Quem está educando as nossas elites pensantes é o sistema russo. É por isso que aparece volta e meia, aparece um sujeito adulto que enche a porra do meu saco pelo Messenger. Enche a porra do meu saco e quando eu digo para ele, meu amigo, esse raciocínio está equivocado. Melhora isso para mim. Aí ele fica putinho. Vou estar dizendo para vocês, para seguir como ilustração. Parece brincadeira, né? Parece uma questão pessoal minha, mas não é. Vou mostrar para vocês o que é o sistema de raciocínio da elite, da futura, né? Supostamente futura elite brasileira, né? Pensante, da direita, né? Conservadores cristãos. Prestem minha atenção no assunto. Vocês vão entender. Deixa eu caçar aqui o nome do artista, eu até esqueci dele. Não, esqueço, eles acham que... Bom, ou eu esqueço ou vou atrás. Eu prefiro esquecer, sinceramente. O que acontece? Esses caras me conhecem por voz, né? Então, se eu posso ficar do lado dele, e se eu não abrir a boca, ele não vai me reconhecer. Posso esbarrar nele na rua, ele não vai saber quem é. É, eu sou especialista nisso. Desde os 17. Vamos lá. Ah, é um saco, tá? Vamos lá. Porrada de gente aqui. Não é um maluco chamado Paulo Pedro Melo, não, Ricardo? É, mas eu quero mostrar aqui. É porque eu já nem me lembro mais do que, das merdas que esse sujeito fez. Inferno. É inferno. Aqui está aqui o artista. Vamos lá. Eu vou citar para vocês aqui. Eu tenho certeza que ele não é essa pessoa. O começo do papo foi o seguinte. Vamos lá. Prestem atenção na nossa aristocracia intelectual. Pedro Paulo Melo, terça-feira, 6h21 da manhã? Sim, 6h21 da manhã. E tem como amigos Ederson Oliveira e Samanta de Carvalho. Né? Estudou na instituição de ensino, seminário de filosofia Olavo de Carvalho. Prestem atenção. Eu tenho quase certeza que ele não é quem diz ser. Mas, enfim, ele faz parte do Dasein, né? Dasein. 6h21 da manhã. Te proponho uma coisa. Assisto suas aulas frequentemente, mas me mantém em descrição. Mesmo assim, já sabe quem sou. Né? Proponho que leia esse pequeno texto meu no seu hangout, já que tu forma guerreiros e eu pertenço a esta casta dos kshatriyas, para que discutam no hangout. Assim posso aprender contigo e quero saber o que a doutora acha. Presta bem atenção. Aí ele começou o texto dele. Há três possibilidades ao guerreiro, segundo Évola. Os primeiros são os que se subordinam ao universo espiritual, assim adquirem a condição da supravida e da suprapersonalidade. O segundo tem o fim em si mesmo, desprezando qualquer elevação fora de si. Se tornam arrogantes e possuem a força do aço, mas sem luz. São admirados por servos e burgueses, mesmo assim por algumas qualidades intrínsecas. O terceiro é o degenerado, e se subordina ao servo. Este volta seus impulsos primitivos, paixões, quimeras, etc. É meramente telúrico. Aí prossegue ele. O hipócrita, condição momentânea, enfim. Não vou ler tudo, que é chato pra caralho. Aí o que, que eu falei pra ele? Terça-feira, 10h47 da manhã. Achei fraco e incompleto, melhor isso aí. Pra eu ler no seminário, tem que ser algo que eu não possa produzir. É que eu já não tenho também passado por esse modelo, né? Por esse nível de análise. E esses caras pensam que eu nasci ontem, né? Na verdade, aí eu falei para ele assim, achei fraco e incompleto, melhor isso aí. Aí ele retruca. Na verdade, está resumido para que você possa ler lá, mas se isso for um problema, eu dou um jeito. Eu falei para ele assim, amigo, esse papo de paixões baixas, pecados carnais e demais babaquice, você guarde para você e seu grupinho de otários. Abraço. Preste bem atenção, o cara vem no meu messenger, manda eu ler uma porra de um textinho de merda dele, baseado num único autor, ele não conhece os outros autores, tá? E quando eu falo para ele que o texto dele tá fraco, ele fica putinho. Aí eu falo para ele, meu irmão, esse papo de paixões baixas e pecados carnais, isso é uma chave moralista que não pode ser discutida no cotidiano. É simplesmente o seguinte, é como você pegar... Vamos transferir aqui para a realização física. Você pega um filho que é soldado da polícia. O cara tá lá, baixo salários, a mulher enchendo a porra do saco, o filho quer uma escola melhor, a filha dele quer fazer um cabelo, né? E tá lá o cara sobrepujado, sobrecarregado, com uma porrada de problemas. Aí vem esse otário e diz que para você forjar grandes guerreiros, eles não podem ter paixões baixas, pecados carnais e nem porra nenhuma. O que você quer forjar? Você quer forjar uma porrada de babaca, porra. Com aquelas... Com teaser, porra. Pra eletrocutar bandido, porra. Olha, com licença, eu posso dar um choque no seu rabo? Em nome de Santo Tomás de Aquino? Em nome da Suma Teológica, posso usar uma arma não letal em você? Esses são os raciocínios dos conservadores que vêm encher meu saco. Aí você dá um peteleco num sujeito desse, sabe o que ele faz? Ele foi até a página da Cláudia, encheu a porra do saco dela, pedindo que ela transmitisse a mim um recado, que ela não transmitiu, ela mandou que ele não fizesse. Ficou putinho com a Cláudia e denunciou a página dela. Vocês acreditam nisso? Cristão, conservador, aluno do seminário de filosofia. Eu nem vou citar outro. O Delírio West, que é o Sem Júnior, que é ladrão condenado, está guardando recurso, e vinha enchendo a porra do saco da Cláudia, pedindo a ela, perguntando, Cláudia, depois do seminário, né? O seminário mexeu muito com essas cabeças de cocô. Esses moleques ficam... Moleque não, esses marmães têm mais de 25 anos, pra mim já é, porra, um homem velho. O imbecil do Júnior Espo, assim, ficava enchendo a porra do saco da Cláudia, pedindo, perguntando a Cláudia, tem alguma coisa para fazer? Eu estou deprimido, assim, nesse tempo. Cláudia disse, não tem. Esse idiota me procura. E como eu não achei nenhuma graça no que ele tinha a oferecer, eu falei, daqui a pouco eu falo contigo, amigo. Estou meio culpado. E como eu realmente sou culpado? Porra, eu produzo um seminário, o primeiro seminário de guerra psicológica do mundo, aberto. Eu não tenho tempo para discutir babaquice, eu já discuti antes comigo mesmo. Pô. Aí o Delírio, acho que é o Sem Júnior, ficou putinho, porque eu não dei atenção, e começou a se juntar com aqueles mongoloides lá de Sobral para me denegrir. Essa é a amostra dos intelectuais da direita, dos intelectuais conservadores da direita. Eles precisam problematizar tudo e se você não lhes der atenção, eles ficam ofendidinhos. É outra questão, o problema todo. que organizam o seguinte: eles possuem impulsos que são irrecusáveis. Eles, na verdade, não têm tanta culpa, né? Fora o delírio, que já é marmanjo, né? Os outros não têm tanta culpa, porque eles foram educados para problematizações e seguimento das normas de um determinado coletivo. O conceito moral, o conceito de valor das coisas é consenso desse coletivo. Se esse coletivo selecionar alguma personagem como a significação do mal, eles vão seguir e vão atacar essa pessoa. Eles precisam constantemente eleger alguém. É da mesma forma que toda a direita elege o Lula como a personificação do mal. O Lula é o objeto tangível. Ele é a personificação do mal. Ninguém quer saber do segmento estruturado a partir do Lula, né? Mas o Lula é o objeto que personifica o mal. Esse processo todo ele é criado por Moscou para criar esse emburrecimento, esse nível de impossibilidade de raciocínio. Então, nós temos aqui na sociedade aqueles que foram educados para executar essa missão e aqueles que são influenciados por esses que vão liderar, porque foram mais bem preparados para a execução dessa função ou dessa missão, que é criar confusões a respeito de tudo e não realizar porra nenhuma. Porque todos os impulsos que os coordenam, né, que os orientam, eles são diluídos através de ações psicológicas. Então, o sujeito odeia profundamente, né, odeia coletivamente profundamente, e não, daí não há necessidade de ação alguma. A carga de ódio na rede, se ela fosse organizada para um ataque, teria destruído todo o poder em Brasília. Mas essa carga de ódio é toda diluída nas redes sociais, porque as redes sociais, o Facebook, ele é criado justamente para isso, para que você ponha conceitos abstratos em discussão e não os realize objetivamente, concretamente. Então, o sistema é perfeito. Primeiro você emborrece, né, transforma adultos muito promissores em feras, em bárbaros, em bestas, né, e coloca, né, permite que eles problematizem questões a partir de suas fantasias. E daí você não sai, não, nada vai sair daí. Primeiro a coordenar esse sistema inteiramente. 90% do seminário de guerra psicológica vem das colocações e apontamentos de raciocínios brilhantíssimos do professor Álvaro de Carvalho. Mas primeiro a conseguir atravessar aquilo que seria a fronteira, né, entre a antropologia e o abstrato, o metafísico. Eu sei de onde vem a doença, eu sei como ela opera. Você tem os modelos. Só para finalizar esse raciocínio, todos esses coletivos conservadores cristãos, eles precisam sempre da figura de meninas que os aplaudam. Essas meninas fazem a figura de fadas. Porque o conceito, a consciência do real para eles, do cotidiano para eles, é a semelhança de uma floresta, de todos os elementos que estão em penumbra, obscuros, né? São enevoados, não estão muito bem definidos. Tanto é que eles têm uma imensa incapacidade de projeção de quadros futuros. Então, essas meninas que vão fazer a função de ventres, né, de mães, de polos maternos, vão acenar para eles com algum conforto, porque estão na floresta, a figura das fadas, a figura das ninfas. A recompensa para eles será agradar ao coletivo e pedir que esse coletivo também seja, contenha a presença dessas meninas, que eles tanto precisam, né, coordenar em termos de comportamento. Olha, se botar shortinho é puta, se você usar um decote também é puta, e se gostar de sexo você também é puta, né? Das figuras impolutas. Essa figura desse reino da fantasia é a norma cognitiva do conservadorismo brasileiro para o futuro. Então é nessa merda que nós estamos. Os mais velhos estão perdidos, são liderados pelos mais jovens, os mais jovens que foram educados, segundo a agenda criada por Moscou, para a emasculação, feminização, né? Emasculação, primeiramente, a recusa da puberdade e a recusa da vida adulta, né? Então, o sujeito ele não tem poder algum social. Ele precisa ficar discutindo assuntos eternamente em seu coletivo, problematizando conceitos abstratos o tempo todo, fantasias o tempo todo, e tendo como recompensa que adultos os sigam, os atendam. A semelhança de quem está perdido na floresta, e todos eles são depressivos, quando não são maníacos, obsessivos, né? Eles criam, de repente, um objeto a ser perseguido, uma pessoa a ser condenada pelo tribunal coletivo. E assim eles vão vivendo. Eles não produzem absolutamente nada em termos culturais para o país. Absolutamente nada. Em termos técnicos, em termos científicos, absolutamente nada. Eles são parasitas. Porque eles foram preparados para serem parasitas. Problematizar tudo o tempo todo e não criar nada concretamente. Eles não têm futuro. Eles sabem também que não têm futuro. Eu passei algo em torno de 2 anos estudando esse fenômeno. Eu dizia... Esses garotos estão organizando coletivos da direita conservadora, eles estão perdidos. Eu não sabia ainda por quê, mas todos os sinais estavam claramente apresentados. Quando você começa a extrair as sintomatologias, a coisa se torna assustadora. Eles têm umas manias de controle comportamental e controle da personalidade. Qualquer um que fuja ao padrão cognitivo para eles é considerado inimigo. Teve um delirante, Patrick Otero, que começou a atacar o Sérgio Moro, como se o Moro estivesse ouvindo ele. Sérgio Moro, já te dá um aviso. Você é um safado. Você, Sérgio Moro, você é que nem aquela mitinga da savana. Ele estava mandando um recado para o Bolsonaro. A mitinga da savana, a tal da Priscila Garcia. Quero mandar um recado para Bolsonaro. Olha, Bolsonaro, você... Porque a personalidade atávica do brasileiro, herança de São Sebastião... Eu falei, caralho, esse povo tá piroca demais, meu irmão. Bolsonaro é um cara que botou o peito lá à frente, brigou com uma porrada de gente, se expôs pra caralho. Aí vem a mitinga da savana que é mandar um recado para Bolsonaro em nome da nação, como se ela representasse alguma porra que não fosse ela e seus delírios de poder, porra. Esse despirocamento que vocês chamam de direita brasileira, porra. É um bando de maluco, um bando de delirante, um bando de depressivo, uma gente que não sai de casa para resolver sequer seus próprios problemas, é uma gente que vive baseado na premissa do conforto, na perspectiva de conforto futuro, que não quer... Não sai... Essa bosta é o que vocês consideram como a salvação do país, porra. Um bando de gente que, se você não der atenção, eles ficam magoadinhos e querem te perseguir, porra. Se o sujeito te procurar no mensagem e você não der atenção, entra o que ele faz? Ele se reúne com um coletivozinho de merda dele, de adolescente, e não aguentam um tapa na cara. Se você der uma coronhada nos cornos, eles ajoelham e pedem perdão, oferece até o rabo, eu já cansei de ver isso, né? Você dá-lhe um porradão no pé da orelha, né? Com a coronha, né? Porra, bota a pistola com a mão aberta e prancha, regaça. Se você botar na bola, né? E puxar o percutor, aí que eles tremem, né? Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. E começa a gritar e, porra, não aguenta uma porrada, não aguenta um baque. Eles querem peitar você e tirar a onda contigo. Tu é um otário, tu é um babaca, tu é satanista, tu é o caralho, tu não sei o quê. Eu falei pra esse otário desse Pedro, e, meu irmão, eu tenho 5 iniciações. Pra eu chegar a esse ponto de fazer um seminário discutir assuntos da simbologia, é porque eu percorri um longo trajeto. Ah, você é um satanista. Eu falei, puta que pariu. É difícil, né, Ricardo? Irmão, é difícil. Eu falei, fulano, você quer brincar de guerreiro, forma um grupo aí, porra, 150 pessoas, faz uma vaquinha, compra 150 fuzis e vai meter uma bronca, porra. Ah, você está propondo, então, o armamento, que eu assassine pessoas. Eu falei, puta que pariu. Puta que me pariu. Não dá para conviver, porra. É tudo ridículo, eu não fico puto. Eu penso assim, bom, ou eu vou me apresentar, vou bater na porta e falar, né, vestido de carteiro, bonito, né, aquele carteiro padrão, né, vem entregar umas cartas, fulano de tal, ele tem que me assinar. Aí vem ele, vem assinar. Toma aqui, ô filho da puta. A gente chega de carteiro, tem que assinar. Não, é o fulano, tem que assinar, né? Aquela bolsinha carteiro, né? Cheia de carta fajuta. Porra, fulano e tal, encomenda pra ele. Ah, vem assinar, bebê, vem, assina. Aí, porra, não dá, porque não vale nem a pena, que porra, eles são tão merdas. Mas metem bronca na porra das redes sociais, ficam tudo bravo, né? Roncando, não! Ofenderam a Cláudia, porra, denunciaram a página da mulher. Porra, a Cláudia montou um grupo de mulheres contra as agendas LGBTs, que a direita nunca fez. Negócio incrível, fantástico, né, Ricardo? Tá, aí vem esse babaca desse Pedro, qual o nome desse artista mesmo, né? Esse Paulo Pedro Melo, e denuncia a página da Cláudia, onde a Cláudia faz, sabe o que a Cláudia faz na página dela? Ela faz novena, a página de Cláudia Dexter, novenas. Ai, caralho, puta que pariu. Olha, eu pensei umas 5 vezes, tá? Pensei 5 vezes mesmo, falei, vou viajar pra desestressar a mente, né? Falei, porra. Aí a mulher faz novena, dá apoio pra uma porrada de mãe com depressão, e a gente não fala isso, uma porrada de mãe desesperada aí com essas agendas LGBTs. A coisa sozinha, carregando essa porra nas costas, começou sozinha. Eu falei, olha, precisamos organizar as mães. Aí juntou a Cláudia, a Vanessa Pio, a doutora Cândida, outras mães, uma segurando a outra. São várias mães hoje. Com a pretensão de criar uma força para combater as agendas LGBT, e ninguém está pedindo favor para ninguém, ninguém está pedindo curtida de porra nenhuma, elas estão fazendo um trabalho de formiguinha, um trabalho sigiloso. Aí vem esse babaca desse Pedro, junto com o tal do Delírio, acho que é o Sem Júnior, para atacar a Cláudia. Aí você fala, porra, vamos mandar um garoto fazer uma visita lá na casa do artista? Né? Né? Dá vontade de fazer? Né? Porra, para resolver esse problema, para entregar um livro, né? Toma aqui um livro para você ler, para ver se você melhora, né? Dá vontade de você fazer isso. Aí você pensa, porra, mas é tão merda. Porra, não tem glória. A gente não faz nada que a gente não possa tirar onda, entendeu? Eu gosto de tirar onda. Entendeu? Vocês são um bando de cuzões, pô. Eu sei que vocês ouvem o seminário. Vocês são um bando de cuzão. Vocês não servem da porra nenhuma nesse país. Vocês são insignificantes. Aí vocês ficam dando pitizinho, denunciando a paginazinha dos outros, porque é a única mediação que vocês têm. E vocês são muito merdas, porra. Vocês vivem depressivos, com medinho do futuro. Vocês são uns merdas. Aí se juntam contra mim. Não, porque nós vamos desmascarar o Ricardo. Eu falei, puta que pariu, mais uma. Mas isso, meu irmão, foi ao longo de 2 anos e meio. Enquanto eu precisava desse otário para os estudos que eu estava fazendo, graças a eles eu consegui concluir, confirmar o diagnóstico. Diagnóstico não, né? A conclusão das teses, né, das sintomatologias, né, dos parâmetros de relação de comportamento e consciência, eles foram úteis. Agora já não são mais. Eu já deixo como aviso. Mas tem que tirar essas porras para fazer um seminário que tem retorno, né, mas que ainda assim é considerado por uma medusa como algo delirante, como é a cabecinha deles. Esse país é uma merda, tá? Esse país é uma merda. Vamos passar para as perguntas, Fred, para a gente poder para mexer o saco do pessoal, né? Eu, você não, no caso eu. Que é isso? Vamos lá. Uma pica, né? Vamos lá. 15 minutinhos, pessoal. Fred, deve ter muita coisa aqui para você, você que é o cientista político. Ah, e outra coisa, tá, o bonde aí dos otários, podem meter processinho, tá? Vamos lá, meter processinho. Tá? Ah, vou processar. Processo, pô. Processo, bota lá endereço, nome, tá? Como é que a gente manda o advogado, tá tudinho no processo, tá? Por favor, reduz o trabalho. Ah, um saco, puxa que pariu. Ah, merda, e detalhe, eu tenho dois filhos maravilhosos, dois filhos que não têm problemas. É, eu tenho uma filha que é um cientista, é também um pianista, compositor, tá? Compositor mesmo, tá? É, compositor clássico, tá? Inclusive. Tenho uma filha fantástica, premiadíssima também. É, eu tenho dois filhos maravilhosos, não tive trabalho com educação, porque eduquei. Eu fiz a escola e eduquei, né? Pegava o conteúdo da escola, eu retrabalhava todo em casa, na época, né? E consegui ter isso. Eu transmitir um pouco disso para as pessoas. Não faço preocupado comigo. Uma vida tranquila, não sou infeliz, não sofro depressão. Eu não sei o que é depressão, tá? Ai, meu Deus, pois eu não sei o que é isso. Olha, eu não crio perspectiva de futuro, eu crio um projeto, né, é, para deixar grana, né, para deixar meus filhos muito bem, né, de maneira que filhos e netos consigam viver muito bem, é, sem trabalhar para ninguém, né, graças a Deus eu consegui. E eu tenho amigos maravilhosos, deixar todo mundo ficar na minha casa o fim de semana inteiro, ninguém quer ir embora. Eu sou o jeito que todo mundo procura, resolvo as picas de todo mundo. Eu não tenho problemas. Eu tenho que conviver com um monte de gente problemática, depressiva, desesperada, gente agoniada, gente dando quicando, parecendo um monte de chimpanzés, um monte de gente problemática. Ainda diz que eu que sou maluco. Eles não são malucos, não. Maluco sou eu. Vamos lá. Já pensou? É, eu estou fazendo um comentário com vocês aqui, porque é do nosso alcance. Nosso alcance é pequeno, entendeu? Eu jamais falei isso com um grande público, isso não caberia, né? Mas vamos lá. É, eu não coloquei a Cláudia aqui, porque é o seguinte: esse papo aqui hoje é papo para homem, né? Para a gente poder botar alguns pingos nos is. As mulheres são muito doces, né? A gente, às vezes, não faz, às vezes, a gente fica um pouco inibido, né? É, um pouco inibido. Vamos lá. Vocês têm alguma colocação a fazer para a gente responder aqui em cima? O Gustavo Mendes perguntou aqui, Ricardo, sobre a Força Nacional. Um comentário sobre a Força Nacional aí. O homem é teu. Ele é teu representante. Bom, mas você é muito mais capaz para falar sobre a Força Nacional do que eu, porra. Eu não sei qual é a pergunta. Qual é a pergunta? Aqui diz, queria um comentário sobre a Força Nacional, se possível. Força Nacional, ela atende em caso de emergência, em caso de em que ela é utilizada como força-tarefa. Força Nacional, entendo. Bombeiro, polícia civil, polícia militar, até às vezes, em certos casos, indicações da Guarda Municipal. Tá? É, e PRF, né? PRF, PF, enfim. Né? Só que é o seguinte, quem está ganhando dinheiro não sai dos seus locais. Então, quer dizer, os mais talentosos não saem de seus locais, porque ali eles têm, né, o seu ambiente de atuação. Então, os caras que vão compor Força Nacional vão só para fazer figuração. Força Nacional não sobe morro, Força Nacional faz contenção lá embaixo. Força Nacional não troca lá em cima, Força Nacional não faz progressão em viela. Então, não serve para muita coisa, mas para contenção de vias públicas, para marcar o ostensivo, né, nesse sentido. Porque o agente de segurança, quanto mais eficiente ele é, mais o comandante, mais o delegado, mais o responsável prende ele no lugar, que é o cara que resolve. É o cara que manda dor de cabeça. Então esse cara fica ali. Entendeu? É isso. Estou aqui em casa agora com um grande amigo que foi comandante do choque. Enfim, Infelizmente ele não participa dessas coisas, ele não, nem sonha. Estava aqui, já mandei ele descansar para ele não ficar ligado nos assuntos. Senão eu vou ganhar cascudo, né? Porque ele é o meu mais velho, né? Já tá em casa. Então, Ricardo. Tá... Oi, fala. Tem uma questão boa aqui também. A figura do Capitão C, a figura do homem está sendo transformada em algo aversivo para o ocidental, mas a imagem de Putin é cercada de respeito pelo fato dele ser brabo, diz aqui. Como conciliar isto? É, como conciliar isso? Você pegar um garoto novo, garoto aí de 10 anos, na fase pré-púbero, e transmitir a ele o exemplo. Não precisa você ensinar a ele formalmente, né, no sentido pedagógico, de ah, ler esse livro. Não. Você pode formar o intelecto dele apenas puxando ele para perto de você. Eu aprendi assim. Pega o garoto, como a esquerda faz, tá? Pega o garoto, puxa ele para perto de você. Pega um garoto, eu pegava vários vizinhos na época, né? Eu morava outro local. E eu peguei vários garotos assim e puxei para mim. Os pais deixavam muito abandonado, falei assim, porra, vai virar vagabundo. Puxei para mim, não me arrependi. Pois são homens de grande valor. Eu tenho esse problema, sabe? Eu quero adotar, eu quero, porra, ajeitar, eu quero ajudar, eu quero, sabe? Eu tenho esse problema comigo. Essa porra é uma maldição. Então, enfim, pega um moleque, chama ele pra você. Fala assim, ó, vamos ali. Porra, bota o moleque pra fazer pequenas tarefas pra você, ensina elétrica, ensina alvenaria, ensina tudo que é do universo masculino. Eu te garanto que a gente vence isso. Agora, a indiferença aos problemas da comunidade é a grande causa do esfacelamento dessa nação espiritual, do esfacelamento espiritual dessa, aliás, o aniquilamento espiritual dessa nação é a indiferença ao outro. Isso atual, tá? Porque eu cresci no meio de adultos que tomavam conta da gente. Eu cresci no meio de adultos que, embora, né, fossem do outro lado, eles não deixavam que os menores se envolvessem. Entendeu? Então, tive a grande sorte de ter sempre, por mais que isso pareça para vocês paradoxal, eu tive a grande sorte de conviver com gente que era assaltante de banco, mas não deixava a gente botar a mão. Gastava umas vezes limpando arma, né? Armamento, a gente sabia que eles iam fazer assalto durante a semana, né? E instrumento de trabalho para eles. Eles não deixavam a gente botar a mão. Falaram assim, não, isso aqui não é para vocês, hein? Vocês vão estudar. Mas a porra, né, do negócio, né, que acende, não para assaltar, né? Eu nunca assaltei ninguém, nunca roubei. Eu acho que o ladrão... ladrão a gente pega esquarteja, tá? Te arranca a mão, a gente sacaneia, entendeu? A gente quebra a mão. No mínimo, o ladrão que você pegar, você vai quebrar a mão dele. Entendeu? Você vai quebrar a mão dele, vai dar um tiro na bunda e vai mandar ele correr. Já fiz muito, tá? O que é que acontece? Os valores do homem não são mais transmitidos. O pai chega em casa e manda o filho estudar. A esquerda sabe disso. Mas o pai não pega o moleque e fala, olha, tem que consertar a elétrica da casa, vamos lá, ensina. Olha só, tem que quebrar essa parede aqui, vamos quebrar juntos? Olha, tem que concretar isso aqui, vamos virar esse traçado juntos? Às vezes você pode pagar, tá? Mas o prazer de você pegar teu filho para tirar um traço de concreto, fazer um 3x1, né? 3x2x1, é uma coisa maravilhosa. Pega aí, bota o moleque de ajudante, vai lá, entendeu? 3 de areia, 2 de pedra e um saquinho de cimento, né? Vamos fazer, vamos puxar, abre a valinha, mistura e abre, junta, faz montinho, abre montinho, fecha montinho, abre montinho. Daqui a pouco, o concreto está pronto. E o moleque está todo orgulhoso que concretou a calçada, concretou um pedaço. Porra, eu participei de uma porrada de lajes. Eu sei. Montar, armar e concretar uma laje. Que peão. Entendeu? Sei levantar uma alvenaria de bloco. Na paleta, no talentinho ali, raspando ali, argamassa. E sei fazer um cálculo de estrutura também, que eu tinha que fazer concreto e aprendi a fazer. É. Eu sei medir peso do tabuleiro, né? Eu sei medir a resistência. A gente calcula sempre, no mínimo, duas vezes a carga máxima no ponto, para não pensar que eu estou mentindo. Tem um ponto X da flexão. Você calcula duas vezes, você quer o mínimo da carga máxima, o número de pessoas que estarão no momento, que a gente chama de carga, carga máxima, é o momento que o número X de pessoas estará sobre um determinado ponto. Você vai fazer a flash ou a flexão. Aí você calcula em Pascal. Eu sei também. Então, enfim, essas coisas fazem parte do universo das habilidades masculinas. Então, se você não transmite isso, você tem uma moça. Você tem o quê? Você tem um bando de moleque teorizando o universo, pô. Mas nenhum deles consegue fazer porra nenhuma pelo universo. Ele não tem as habilidades. O homem é um ser essencialmente mecânico e mecanicista. O homem é mecanicista. A mulher é espiritualista. Entenderam? Eminentemente, nós somos mecanicistas. Nós conseguimos montar histórias, né, enredos, né, de histórias, e nos tornarmos brilhantes escritores. Por quê? Os processos, os percursos mecânicos de pesos, valores e conceitos, nós conseguimos organizar muito bem. E as mulheres são a inspiração, a intuição e valores que devem ser utilizados. Então, a inteligência humana é isso. Entenderam? Mas... Ricardo. Pois não. O Pio lembrou aqui. O Ricardo ficou de falar do Bolsonaro no final. Você recorda? Eu falar? Sim, Vanessa botou aqui. Ah, tá, vamos lá. O Ricardo ficou de falar do Bolsonaro no final. Tá, posso falar? Vou falar uma coisa para vocês, olha só. Bolsonaro, para mim, ele representa a ordem dos antigos guerreiros. Tá? O que esse otário desse Pedro estava tentando me ensinar é uma coisa que eu já venho desenvolvendo há muito tempo e baseado em uma experiência pessoal minha. Eu não precisei ler livros para entender quais são os valores a serem resgatados no homem brasileiro. Os valores são a hombridade e a dignidade dos antigos reis guerreiros. Okay? Eu não precisei ler Júlio José, entendeu? Nada disso. Inclusive, se eu fosse tão autor, não seria ele. O Júlio era muito confuso, não sabia o que queria exatamente. Então, enfim, a primeira casta que se desenvolve no mundo é a casta dos guerreiros, porque são os organizadores, são os topógrafos, são aqueles homens que delimitam espaços para a defesa da família. Então, você cria um perímetro de defesa, esse perímetro de defesa é o seu perímetro de segurança. É o homem que abre uma clareira. É o homem que depois criará um jardim para acolher a mulher amada. É o homem que depois transformará perímetro de jardim numa obra literária, em obras arquitetônicas. É o homem que depois criará os templos. Tudo isso é extraído da ordem ancestral de guerreiros. Para você, Pedro, que pensa que é um grande estudioso do assunto. Então, esses desdobramentos, esse percurso, essa transmutação, esse clã dos guerreiros deve ser resgatado. Para que você faça rei numa nação, num povo, primeiro você precisa dar dignidade ao homem. A dignidade está representada em Bolsonaro. É por isso que Bolsonaro é tão recusado. Ele é uma figura muito rejeitada, porque não é o político que deve ser destruído. É a imagem desse clã, o clã dos guerreiros. O clã dos guerreiros significa, em última instância, o artesão, o mecânico da oficina. Todos nós nos relacionamos em termos de construção de uma ordem social. As mulheres nos estimulam, exigem que esta ordem exista e nós a executamos. Essa é a nossa missão. Entenderam? Só que quando você emascula os homens, as mulheres passam a sentir que o ambiente está sofrendo de uma ausência e elas enlouquecem. Daí que você tem um fenômeno do feminismo. Ou por outra, quando a aristocracia guerreira ela se exime da obrigação da defesa social contra os inimigos que são intuídos pelas mulheres, quando essa aristocracia guerreira passa a recusar a obrigação da defesa dessa sociedade, a defesa da sociedade significa, por exemplo, que os homens permitam, numa escola qualquer, seja implementada uma agenda de gênero, as mulheres passam a se tornar também mais volúveis, primeiramente, para atrair os últimos restantes. E, a seguir, elas passam a assumir esse papel na sociedade, mas elas vão achar muito interessante a feminização dos meninos, porque elas lutarão contra esses homens que as abandonaram. Então, a feminização de meninos é tão permitida pelas mulheres, porque elas intuem, bom, um mundo com mais mulheres será um mundo muito interessante. Porque nós poderemos lutar contra esses que nos abandonaram. É a figura do pai, é a figura também do abandono masculino. Bolsonaro representa isso tudo. As esquerdas, quando batem o olho nele, intuem que ele significa a presença de uma ordem que as abandonou. Quando as mulheres da esquerda, sobretudo, né, observam Bolsonaro, elas não compreendem como apenas um homem, mas como a figura simbolizada do abandono que sofreram. Então, tudo isso está condensado na figura de Bolsonaro. E todos esses homens também que estão batendo o pezinho, né, batendo a mão na perninha. Outro dia o professor Sérgio Pachá estava indignado porque o Bolsonaro disse que fez 4 homens e, ao fim, veio uma princesinha. Ele fraquejou porque veio uma princesinha. O Sérgio Pachá, tá? Que essa molecada aí aplaude, né? Puxa o saco. Está me indignado. Eu não quero crer que um homem seja capaz de falar isso. Bem, preste atenção. Esse termo é um termo usual no meio militar. Ou seja, bom, brincando se fala assim, né? Quem nunca conviveu com um homem, quem nunca jogou sinuca num boteco, quem nunca tomou uma cerveja gelada com os amigos, não conhece esse termo. Como o professor Sérgio Pachá, que nunca foi contra um boteco, ele pertenceu à elite mais refinada, né, do país, né? Só tomava chá com biscoito, chá com biscoitinho de fibras, né? Então, um cara que nunca comeu um torresmo no boteco nunca ouviu essa expressão. Dei uma fraquejada e veio uma menina. Isso significa o quê? Para o guerreiro. Eu tenho uma princesinha. Eu agora não posso correr riscos. Porque eu tenho que viver para chegar em casa todos os dias e olhar para minha princesinha, porque ela espera que eu volte para casa. Meus filhos são guerreiros, não precisam de mim. Meu ponto fraco é minha princesa. Eu não posso mais dar mole. Todo policial brabo começa a mudar o seu comportamento no combate quando vem a filha. Mas o professor Sérgio Pachá, né, que foi criado com biscoito de fibras, né, e chazinho das 5, né, o professor Sérgio Pachá não conhece nada do mundo masculino, porque ele disse que o Bolsonaro cometeu um gravíssimo feriu a ética, né, porque falou, olha, um sujeito que é um linguista, professor de latim, a bem da verdade, o latim hoje se tornou a língua dos broxas, dos emasculados, dos depressivos. Eu só vejo broxa, emasculado, depressivo, tudo é um latim. Aquele latim raiz, né, de centuriões, né, da guarda pretoriana, esse latim morreu. O latim, para eles, é o latim da bicholagem. É o latim da bichiça, o latim da viadagem instalada, porra. Eu hoje, quando conheço alguém, já pergunto logo, você por acaso estuda latim? Eu já corro perto do cara, que eu não posso ser homem perto dele, que eu vou ofendê-lo, porra. Bolsonaro representa uma ordem ancestral, gente. Essa ordem ancestral precisa ser destruída por essas agendas internacionais que destroem a figura do homem. Bolsonaro pode ser o que for, mas ele é ainda a figura de um antigo clã, de uma antiga hierarquia de poder em que os homens Por mais que tenham ocasionalmente prejudicado as mulheres, mas são a ordem que mantém a integridade da realidade. Você não pode falar de uma ponte acima de uma ponte que seria presenciada. Você não pode teorizar algo e dar a esse algo teórico, a esse conceito abstrato teórico, subjetivo, um valor superior ao da realidade. Uma coisa é você falar que o Bolsonaro cometeu um equívoco ético. Outra coisa é você entender o que que isso significa na realidade para o mundo masculino. O que que significa na realidade para o mundo masculino cada vez que o Bolsonaro se exaspera com relação a algo, né, que é colocado a análise dele? Ele fica puto como um homem fica. Só que fica todo mundo com medinho de ficar puto, porque agora nós somos fidalgos, nós agora estamos sendo, nós fomos educados, né, segundo o manual do homem refinado. Somos tão refinados que nos tornamos broxas. O homem moderno é um broxa. É assim que acontece hoje. E quanto mais preso ao politicamente correto, mais você será agradável a um grupo, a um seto de idiotas que também atenderá essas agendas. É cada vez que o Bolsonaro fala alguma coisa, que seja do universo masculino, se expressa como os homens se expressavam antigamente, o homem saudável da favela se expressa igual ao Bolsonaro. O homem saudável do campo se expressa igual ao Bolsonaro. Mas ele vai ofender Rodrigo Constantino, Mário Andreasa, aquele Marcos Villa. Marcos Villa, vou te falar uma coisa, hein? Ele está cada vez mais viado. Daqui a pouco ele assume um Porra, nem cargo diga, tá internacional, mesmo. ele está cada vez mais viadinho. Daqui a pouco ele aparece com um garotão, não sei quem é meu sobrinho, né? Papo do meu sobrinho, né? Que não é possível. Olha, eu nunca pensei em presenciar esse momento brasileiro em que a presença de um homem ofenda. Se você falar que gosta de xota, aparecem 30 escovastos dizendo: ah, ele cultua o Deus falo solar. Eu falo: caralho, que porra de sol é esse com peru? Os moleques do Iniciativa Condor já imaginaram um sol com uma piroca. Me acusaram de ser devoto do Deus falo. Deus falo, meu irmão. Porra. Essa porra vai foder esse país, porra. É a porra da viadagem. Eu não tô falando sério. Detalhe, o cara não é gay, não, tá? Os caras não são gays. Esses moleques não são gays. Eles são viadinhos. É diferente. Tá? O gay, ele gosta de um homem. O viadinho odeia homem. O viadinho não gosta de um homem que ele é obrigado a ser. Aí fica o tempo todo inventando, né, um gestual, uma consciência meio feminina para conceituar as coisas, uma fofocada do caralho. Porra, uma viadagem. Eles se reúnem, cara. Eles se reúnem para ficar chamando mulher de vaca, porra. Eles se reúnem para ficar chamando mulher de puta, porra. É contra isso que o Bolsonaro é contra esses códigos que o Bolsonaro representa, pô. Então vamos lá. Quando você pensa em eleger Bolsonaro, você pensa em mobilizar forças internacionais contra este modelo que eles chamam de machista. Mas não é um modelo machista. São todos esses códigos que eu já apresentei. Que você condensa isso na figura no personificante, que ele vai significar toda essa ordem a ser combatida. Esse é o grande segredo. Não estou brincando. Leiam René Girard, quando ele fala do bode expiatório. A aristocracia, ela é eminentemente uma casta guerreira. Essa casta guerreira, ela conquista terras, conquista as melhores mulheres e possui o maior número de descendentes. Essa casta guerreira é a casta que sempre mandará no mundo. Não adianta, sempre será assim. Quem tem mais poder no Brasil? Dom Orleans, não sei o que, de bagaça ou Marcola? É a porra do Marcola. Porque o Marcola tem uma porra, 1 milhão de fuzis, porra. Não adianta, porra. Quem manda hoje no Brasil? A porra do PCC, porra. É a porra da casta guerreira, porra. Como é que você vai criar algo que sustente um processo político sem ter uma casta guerreira ao seu lado, porra? Uma casta de aristocratas guerreiros. Esses aristocratas guerreiros vão permitir que os sacerdotes atuem no país. Uma porrada de padre sendo esculachado no mundo inteiro. Uma porrada de cristão sendo esculachado. Sabe por quê? Porque não tem a porra da casta guerreira, porra. Falando claramente para vocês, a hora que aparecer um padre brabo e diga assim, ó, vamos fazer uma tropa e vamos arregaçar o Islã. Acabou, meu irmão. Vamos formar uma tropa. Já cansei de falar isso para vocês. Com escolásticos não se faz uma nação. Tá? Com gente que fica criticando o Bolsonaro porque ele falou que deu uma fraquejada. Isso é uma figura de linguagem. Quer dizer, não foi tão potente a ponto de fazer só homem em sequência. Bobagem, pô. Observe o comportamento de um homem com cinco, quatro filhos e uma menina. Quatro filhos homens e uma menina. Vocês vão observar, ele vai se derreter na frente da menina. Não fala palavrão na frente da menina. Modera seus modos na frente da menina. Se veste melhor por causa da filha. Para de andar de cueca em casa por causa da filha. Ela, sem saber, né, sem ter nenhuma noção disso, vai modelar completamente o guerreiro, porra. Aí vem esse babaca desse Sérgio Pachá, criado com biscoito de fibra e farelo de aveia. Né? Isso, não sei. Não sei de onde isso nasce. E vai tentar pejorar o Bolsonaro por causa de uma frase, uma sentença que é utilizada, porra, nos meios masculinos, porra. Então, enfim, é isso. O que tem pra falar do Bolsonaro é isso. Mas vamos fazer vários negócios a respeito da importância de Bolsonaro. Não adianta, né? Bolsonaro pode falar o que ele fala, eu posso até não concordar, mas se ele falar assim, ó, o Brasil depende de vocês, a gente bota a caravana na pista com força, sem medo de ser feliz. Deixa Não, um sem dúvida. dinheirinho aí para as crianças e, irmão, vamos pro combate e vamos pra ver, vamos pagar para ver. Porra, no 0x0 a gente não fica. Não adianta. Entendeu? É isso que eu tento explicar para essa molecada e não consigo. Nós somos de uma geração em que nós éramos homens e tínhamos orgulho de ser homens. Nós não tínhamos vergonha, nós não tínhamos a negação da masculinidade. De repente, 10 anos para cá, se tornou proibido ser homem. Você não pode brincar que gosta de uma mulher. Isso ofende ao mundo virtual. É por isso que eu não consigo conviver mais. Eu já não consegui antes, né? Fiquei obrigado a voltar por conta daquela piranha e daquele babaca que estava montando, né, um plano aí maquiavélico para foder o meu mestre. E o problema dele já está resolvido, né? Já tem dossiê a respeito da doença dele. Já está na hora de eu pular fora de novo desse hospício, que não dá. Né? Foi preparado um dossiê que será disponibilizado para servir como registro, para que amanhã, se essa vagabunda disser que o fulano me cantou, eu tenho tudo printado. Que ela estava tentando fazer, que ela vai tentar um dia aprontar, meter essa historinha, se juntar contra os inimigos do professor, para dizer que, né, foi cantada. Então tem tudo documentadinho, bonitinho, printado, o plano como é que foi feito. São dois psicopatas. Já está na hora de tirar meu timezinho de campo. Os outros serão cuidados no seu devido tempo. Eu não esqueci os esculachos. Volto a lembrar. Tudo tem seu tempo. Arquivar ou não arquivei. E não vou arquivar. É isso. Já está muito avançada a hora. Né? Fred, pode ficar à vontade, pode falar o que você quiser. Nada, porra, agradecer a você por mais esse... Nada mais a dizer. Essas horas, porra, de ensinamento, né? Porra, tudo que você pautou, mente exposto e trazido, na verdade. E a questão é, preciso, então, organizar o que está completamente desorganizado. Não interessa o tempo, não interessa as dificuldades, não interessa os sabores, não interessa a glória de vencer a guerra. Exatamente. E de travar a batalha. Não tem coisa melhor, pô. Isso é o que interessa, pô. Porra, é porra da briga. Não tem. Não tem, pô. Porra, quem não botou num porradeiro quando era criança não sabe o que é isso, pô. A porrada estancando e tu não sabia quem era teu inimigo, mas tu se metia no meio, porra. E vai estancar junto, porra. Vai. E, porra, e vai gingar, e vai porrar, e vai tomar uma, e vai dar duas, e, porra, vai bandar, e vai moer, e vai chutar os cornes, vai arrancar o sangue, e, porra, o melado escorrendo pra você dentro da guerra, e você cresce essa porra e faz falta, bicho. Mas faz falta de muitas. Não vive sem essa porra, né? Homem não vive sem essa porra. Homem não vive sem uma guerra, porra. Sem uma causa pra defender, porra. Não vive. Porra, eu não sei como é que você consegue ficar com a cabeça tranquila, pensando em dívida, e, caralho, meu salário não dá. A vida do cara gira em torno do meu salário não dá. Porra, tá morto, é impossível. Porra. Tá morto, pô. Porra, tá morto, pô. É um escravo com alguma remuneração minimazinha pra continuar sendo escravo, mas tranquilo. Não sai da situação de escravo. Eu não nasci pra essa porra. Entendeu? Pô, nem você, nem eu, meu irmão. E você, nem o clã. Porra, ninguém. Porra, eu tô vendo os garotos aí, graças a Deus, eu vou avisar aqui, em março o seminário vai ficar fechado, vai ser diretamente destinado para o pessoal que já está tentando coletar os e-mails, enfim, né? Não vai mais ficar aberto para não correr mais risco desse pessoal ficar pensando que eu pertenço à porra do nível de cocô que eles pertencem. Entendeu? Vou desaparecer definitivamente. Né? Vamos manter contatos ocasionalmente com aqueles que forem, né? Esses caras não têm noção do que a gente já produz hoje desse país, né, Ricardo? Não sabe, nem nunca vão saber. A turma não tem noção, porra. Nosso trabalho é subterrâneo, pô. Nosso trabalho não é pra curtida, não é pra aplauso. Não é pra porra de julgamento, de análise desses pelas sacas. A gente tá fazendo um negócio que é monstro. O negócio é gigantesco. E ninguém nem vai saber o que é. Os seminários vão ficar restritos agora a com os obstáculos que eu controlo, os grupos que eu tenho que me reportar. E acabou. A gente que faz. Vou ficar mais batendo cabeça na parede tentando explicar para um idiota que ele é um idiota, porra. A bem de outros, né? Nós temos hoje como cobertura, tá? 25 países. Acho que é 24 ou 25, não me lembro muito bem. 24 ou 25 países. Vou pegar os e-mails desse pessoal todo e vou deixar o seminário aberto só para eles e mais os grupos com quem a gente trabalha. Acabou, pô. É um grupo interessante. E seminário de guerra psicológica te enlouquece. Se você não se propuser a ação, vai te enlouquecer. E se você receber tanta merda, e você vai organizar isso na cabeça, te bota pra porra. É pegar e fazer, velho. Não tem saída. É, vai se juntar. Forra, se eu assinando aquela chave perversa de... Ah, não me sinto preparado. Então passe, porra. Porra, isso, aquele moleque... Essa porra vai comer seu juízo, velho. É, minha personalidade masculina não está formada, não me sinto preparado. Eu falei, caralho, a mulher não tá te pegando. Não é, velho. Porra, bagunçou tua vida, porra, te humilhou. E porra, não, eu não estou preparado. Preparado? 22 anos na cara, moleque. Não estou preparado ainda para me deparar com a realidade. Que, não existe cara, isso, né, porra? O Fred estrago que esses caras fizeram foi magnífico, né? Porra, imagina, cara, com 3 anos de idade eu caí da porra de um muro, quebrei a perna. E subindo em cima do telhado, quebrei braço. E tô vivo aqui, porra, nessa zorra, não tem vacilo. Não, não tem, não Assim, tem. como é que vai fazer? Bora aqui, aqui, aqui. Ah, meu irmão, já foi. Já foi. Do simples da ação, simples da ação complexa, não tem essa porra. Pega e faz. Fechou e parte pra cima pra resolver. Porra, pega e faz, acabou. Ah, porra, pega e faz. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Às vezes a gente ia resolver pica. Enfim. A gente não tinha uma laranja pra atacar no artista. A gente não tinha uma laranja. Caralho. Aí, porra, você plantava e pá. Aí você alugava uma casinha e ficava, morava na rua dele, né? Ficava ali uma, duas semanas só escoltando o horário. Horário de sair, horário de voltar. Então tu não tinha uma laranja pra atacar nele. Daqui a pouco você, porra, não. Porra, tá na hora. Aí você ia na rua, dava um pinote, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, voltava, aí arrumava um negócio para resolver o problema. E, porra, não tinha tempo ruim. Agora não vê tem. Esses otários brigando. Porra, esses caras têm endereço dos caras. Esses caras sabem onde os caras estão reunidos. Porra, tava lá o outro, tava fazendo porra de carreata. A caroça lá de frente. Não é, velho. Caralho, eu fiquei passando mal. Falei, puta, é porque não é, meu problema não é ele, né? Caralho, uhum. O maluco lá, porra, caroça lá estampada. Uma laranja, um ovo, uma puta cenoura, aqui, não voa uma nada, cenoura, porra. Porra, não voa nada. Você fala, caralho, que oportunidade. Porra, teve uma hora que ele passou num trecho, meu irmão, que era um trecho de um rio, uma ponte, né? Eu falei, caralho. Porra, 150 metros, eu apanho. Eu não brinco é. Com ele. Porra, ele vai voar lá pra porra do rio. Porra, dou no peito. Ele, pá, lá do outro lado. Você me fez lembrar uma foda. Deixa eu te contar uma que eu vi hoje, agora. Caralho. Tem 4 horas atrás, porra. Nós estávamos lá na praça da 300, lá, sei lá, 200. Na praça do Rio Vermelho, porra. Pintou uma mulher, porra, do MST lá. Sozinha, porra. Puta, foi pra pariu. Frente lá e começou a peitar negro lá naquela porra. Peita, porra. Meu amigo, os caras, chama a polícia. Eu disse, caralho, como é isso? Eu pensei, aí eu disse assim, pô, meninos, olha, não tem um aqui capaz de chegar numa formação hostil dessas aí e lá peitar. Ricardo, um negócio pra uma senhora dos 45 anos de idade, camisa da bandeira do MST. Eu botava uma garotinha, tchutchuca. Porra, com uma dúzia de ovos na mão, pra brincar, machucar, porra. Pelo menos. Não pra, é, velho. Pelo menos, porra, saco de urina. Porra, assim, ó, aí, porra, tem como mijar aqui, irmão? Porra, toma aqui, porra, 20 mil reais pra dar uma mijada aqui. Mija aí, pronto, tem como, porra, dar uma mijadinha aqui? Porra, tacava vários sacos de urina nela, botava pra correr, que ninguém vai ficar, porra, na chuva de mijo. Eu bagunçava, porra. Negócio porra. Doido, porra. Ah, caralho. Não mas, podemos porra. Nos igualar. A tomar no assim, cu, caceta, o que porra que eu tô vendo aqui nesse caralho? Ainda bem que lá no sertão essa porra já foi dizimada, esse cacete. Até um pano de caba bom lá pra tripudiar esse sua da puta. Já. Demorou, porra, mas nós montamos. Porra, tu plantou. Ah, tu plantou, se fuder. Tu plantou. Porra, impressionante. O trabalho que vocês estão aí, que vocês nunca vão saber. O trabalho que esse homem tá fazendo, a soma das direitas não conseguiu fazer em 2013, 4 para 5 anos, tá? A soma das direitas não fez o que o Fome está fazendo. Acho que um ano, né? Eu acho que tem quanto tempo de Aconch? É, tem um ano da Aconch. Tem um ano da Aconch. Tem um ano de Aconch, esse homem montou uma estrutura que as direitas não conseguiram fazer em 7. Perdão, em 7, em 4. Tá? Não conseguiram em um ano. Sabe por quê? É um rei, porra. É um rei guerreiro. Um vassalo. O vassalo é uma merda. No Brasil, o brasileiro não é nem vassalo, né? O brasileiro ele é um dálit, né? É sempre um pedinte. Né? O brasileiro ele foi preparado ao longo desse século, século XX inteiro, para ser um dálit, independente de esmola. Então, todo mundo pensa em termos de quanto eu vou receber por isso. Receber em termos monetários, tá? O valor do brasileiro é mensurável em moeda. Como um dálit. Aí vem esse babaca tentando me ensinar como eu vou formar um clã de guerreiros. Ele não começou nem a pensar em termos de como você vai dignificar um guerreiro. Primeiro você precisa produzir uma dignidade. Primeiro você precisa produzir um grupo coeso que vai discutir os valores do homem. Depois você terá a figura do guerreiro que vai surgir naturalmente nesse ambiente. Você precisa do clã dos sacerdotes também. Guerreiros sem sacerdotes só fazem merda, inclusive. Tá? Se você tiver uma casta de guerreiros fiscalizada por uma casta de sacerdotes, você terá uma casta de tiranos. Sei disso tudo. Não sei como faz. A casta sacerdotal são as filhas de Maria. Depois serão organizadas por alguém que vai surgir no ambiente. Sei como faz tudo. Não preciso de conselho do fulano que lê um livro do Eva. Toma no cu, né, porra? Brincou, né, Ricardo? Aí me chamou de satanista. Ah, é o acusador. Aí eu falei, porra, dá vontade de chorar, cara. Caralho, o sujeito... Um cara com barba, sabe? Barbudo, sabe? Com barba, com pelo na cara. Passa batido, você olha no metrô, você pensa que é macho. Chama de senhor e tudo. É isso, gente. É isso. Vamos lá, falamos demais. Perdão, eu falei demais. Mas, pô, foi produtivo pra porra. Foi produtivo, depois do resultado da justiça, o que eu vi no ambiente de meu irmão, de delírio para um lado, de ansiedade para o outro. O que esses caras fazem é foda, né, Ricardo? Mídia bota porra, todo mundo piroca, porra. A mídia e a direita que acompanha... A direita ela luta contra a mídia, mas ela não produz um conceito superior da mídia. A direita ela fica dizendo que a mídia está errada. Mas ela não produz uma conjectura que seja acima, uma oitava acima, uma terça acima, ou seja... O Lula é bom, aí a direita fala, o Lula é mau. Mas a direita não explica por que ele é mau. Quem constrói a maldade nele? A maldade nesse homem é construída através de uma série de fatores históricos que permitem que ele seja mau ou que o obriguem a ser mau. Eu tenho certeza de que permitiram que ele fosse mau, porque já nasceu assim. Antes da permissão, ele já era assim. Então, se antes da permissão ele já era assim, porque ele já era mau. Né? Ele não foi induzido a ser mau. Só que, se o Lula cair, tem 1 milhão de Lulas para entrar em um lugar. É isso, porra. É isso mesmo, porra. Evidente. 1 milhão de Lulas. Cai um, vem 1 milhão. Por quê? Os caras não conseguem fazer analogia simples, Ricardo. O professor Olavo diz, porra, se o comunismo fosse uma coisa que foi criada pela União Soviética, com a queda na perestroika, acabava a porra do comunismo. Se o cara raciocinar, pegar isso aqui e transportar para a questão política do Lula, ele está resolvido. Mas não consegue entender, rapaz. A mesma mentalidade que produziu Maquiavel, que dá nome, né, ao maquiavelismo, o que produz Maquiavel é isso. É a necessidade de se utilizar o subterfúgio para atingir, para ascender ao poder, ou seja, para controlar o poder. É a mesma coisa da cabecinha desses moleques que formam um grupinho de conservadores cristãos e ficam manipulando adultos, inclusive para trazer... Anunciar para vocês que sexta-feira teremos a presença ilustre de Thiago Molinos, diretamente de Nova York. Nossa. Que vai trazer para nós aqui vários estudos a respeito da perversão e de como andam as agendas lá nos Estados Unidos. Tá? Ele presencia isso. Fantástico. Agora, tá? É uma estrutura de poder que funciona assim: um monte de garoto emasculado, depressivo, maluco, fantasioso, delirante, psicopata. E eles querem controlar os adultos, determinando que modelos de comportamento e personalidade esses adultos devem ter. É o maquiavelismo aplicado plenamente na formação intelectual desses agentes. É isso, gente. Valeu. Pô, valeu demais, cara. Você é o cara. Demais, demais. Que é isso, Ricardo? Você é general mesmo. Não, bicho, se eu não uma tenho... Uma fera. Não, se eu não tenho a presença, as presenças dos especialistas que eu tenho ao meu lado, porra, eu falei assim, vou fazer do meu jeito e... Não adianta. Quem tá essa discussão aí a nível jurídico, se não você? Só você, porra. Eu não tô fazendo médico, tô puxando o saco, você sabe que eu não sou disso. É você, o especialista, porra. Vamos lá. Sempre às ordens, meu irmão. Você, a turma do chat toda aí, todos vocês do chat que acompanharam. Um fortíssimo abraço enorme a ti. Sexta-feira tem Thiago Molinos aqui para triturar as agendas. Porra, Thiago, tô com Fantástico. saudade. Foi fantástico, porra. Quando eu comecei a assistir no outro canal ainda, era o Thiago e a Cláudia Dexter, porra. Eu tive o prazer já de participar da mesa com a Cláudia, mas não tive ainda a alegria fraterna de participar com o Thiago, porra. Thiago tem movido com cinema, né? Com É. produção desde setembro. Thiago já estava enrolado e desde abril do ano passado, né? Já estava, né, com um final de horário. Sexta-feira é um dia difícil, né? Então, sexta-feira é o dia que você tem que jantar com os caras, né? Produtores de cinema. Enfim, Thiago é um cara muito famoso. Thiago, porra, não vou dizer quem ele é, porque daqui a pouco tem um bando de escovacho tentando ensinar ele esse Piranhando o nome. cara, né? Thiago é um sujeito muito famoso, pô. Thiago é um cara muito conhecido, muito respeitado internacionalmente. E começamos eu, ele e um grupo de pessoas fazendo aí uns estudos metafísicos a respeito do aristotelismo, do platonismo, que estava desenvolvendo algumas ideias, algumas coisas, acaba que a gente ficou muito amigo. Hoje em dia a gente é irmão mesmo, a gente se fala todos os dias, né? Não participa mais por questões de horário. Mas é um gênio também, era fera demais. Vamos lá. Me despedir aqui do pessoal. Eu vou começar do meio, tá? Para não perder muito tempo. Melo, o desafio. Vanessa Pio, orgulhosíssimo do trabalho dela. Boa noite, Valquíria Melo, boa noite. Matheus Felipe, boa noite. André Estrela, boa noite. Poldaios, aristotélico, para quem não sabe o que significa o nome de Poldaios, é o homem que atingiu a maturidade, né? Está em busca, no caso, né, da realização como filósofo. Né? Na fase, né, ele é o do aprendiz de filósofo. Né? Valquíria Mello, tá? Porque a gente mata isso na sexta, você perdoa que a gente não estava ligando muito pro chat. Doug Nogueira, um abraço. Gustavo Mendes. Gustavo Mendes, eu vou fazer de você um cara, um analista sênior. Vou corrigir todos os problemas que você tem de relacionamento entre princípios e valores. Victor Mendonça, obrigado, tá? Alemão, meu irmão. Evandro Alves, muito obrigado. Camille Nani Tati Kikuchi. Ítalo, muito obrigado. Porcino Sama. Porcino Sama, seja ladrão e bote culpa na minoria de direita conservadora e evangélica, que é mais fácil. Não entendi. Porcino Sama. Não sei qual a colocação. Cleiton Ferreira Vidal, fantástico você, Cleiton. Todos os hangouts de direita, tá lá o Cleiton Ferreira Vidal. Cleiton Ferreira Vidal deve ser uma espécie de coaching. Coaching, é verdade. Ele sabe tudo aí Sabe tudo. das discussões da direita. Alexandre Silva, muito obrigado, Alexandre Silva. Vini Rodrigues, grande Vini Rodrigues. Vini Rodrigues participou da crise antropológica. É porque olha, a antiga página, o antigo canal tinha 1.000 participantes inscritos. Eu tive que fechar aquele canal, porque um bando de moleque babaca começou a implicar comigo. Aí, para evitar me aborrecer, eu tive que fechar a porra do canal. E os outros ainda acham que eu quero liderar alguma coisa. Eu fechei um canal com mil, porra, com mil e poucas pessoas, né? 1.048. Então não tem dor de cabeça. Olha, essa porra pra lá. Passou. Comecei de novo. Bela Zica, contra a pedagogia, muito obrigado. Tomás Primo Alves. Duas coisas que eu odeio, tá? Vamos lá, só para encerrar mesmo aqui. Eu me estendo, mas isso tudo tem um porquê. Eu sou o cara que dou os porros, mando tomar no cu, não gosto que me elogie, não gosto que me chamem de professor. Enfim, é coisa minha. Eu sou o cara que manda todo mundo tomar no cu e me porra e evito ao máximo a carga de elogios, né, que são para mim merecidos. Aí os cardinhos sabem o quê? Que eu sou líder de seita eu tenho seguidores, que eu tenho um monte de vaquinhas. É o Delírio, acho que é o Sem Júnior. O nome dele é Delírio, tá? Na certidão de nascimento. Ele assina como Júnior Espelson, mas ele é, o nome dele é Delírio Espelson Júnior. É um cara depressivo condenado por furto e não, que foi rejeitado pela PM de Belo Horizonte. Vocês têm uma ideia. Aí fica fazendo gracinha para Cláudia Dexter. Olha que o carteiro bateu na porta dele. Enfim. Destro modesto. Porra, Destro. Só faltou você. Vitor Mendonça. Abraço. A minha queridíssima psiquiatra. Eu tirei minha psiquiatra do hangout de hoje, porque eu não quero a minha psiquiatra mais exposta, sabe por quê? Porque o babaca já começou a direcionar a pergunta para ela. O babaca lá que foi denunciar a página da Cláudia. Eu já queria meter a doutora Cândida no meio. A doutora Cândida é psiquiatra, forense, tá? Ela lida com psicopatas. 25 anos de profissão, salvo engano. Eu não posso colocar uma pessoa desse nível de importância exposto no meio de um ambiente que, porra, é ridículo, né? Nós estamos produzindo um seminário de gato psicológico, um psiquiatra, tem especialista em direito constitucional, um agente político fantástico, um gênio das ciências políticas. Eu tenho uma fisiatra, a Cláudia Dexter é uma fisiatra, para quem não sabe. Ela é especializada em fisiologia. Especializada mesmo, ela é formada. Né? No caso, ela é formada em enfermagem, mas a grande aptidão dela é para a fisiologia. Ela sabe tudo na ponta da língua, tudo que vocês imaginarem em termos visuais, ela sabe na ponta da língua. Eu pego esse corpo todo para a gente trabalhar a respeito de agenda, né? De teratogonia, né? Transformação, de monstrificação. Aí vem os babacas para tentar quebrar o nosso projetinho. Porra, brasileiro, sabe? Porra, não dá, né? Aí você fecha o seminário, continua com ele mais forte, né? Mais bem elaborado. E ninguém fica sabendo. Para evitar problema, para evitar que, sabe, convivência, essa convivência é ridícula. Daqui a pouco estão dizendo que estou produzindo aí, que estou promovendo a missa negra, né, o satanismo. Eu vou contar para vocês, desde os 16 anos, aos 16 anos, eu estudava ocultismo profundamente. Vamos botar 16 aos 19 anos. Eu estudei ocultismo profundamente. E vocês tomam um susto de René Guénon, de Aleister Crowley. Outro dia tem um artista aí, da direita, escreveu um sobre Aleister Crowley, sobre a perversão. Ele está totalmente equivocado. Não é o Crowley. A chave não é o Crowley. A chave são os mitos das florestas. Aí está lá o fulano, né? Não vou falar o nome, Alexandre Borges. Estava lá, não. Ele. Para fazer uma conexão. Então, o grande culpado da esquerda ser o que é hoje, né? É tamanha perversão, é o Aleister Crowley. Puta que pariu. Aleister Crowley já era. Já é a décima geração, né? Passa a Idade Média. O romantismo todo é baseado em magia. O romantismo inteiro, integralmente, é baseado em ritos e mitos da floresta. É todo ele, pode ser assim dizer, coordenado por um sistema de mitos. Sistema de mitos não tem a figura de sátiros, de ninfas, de fadas, de entidades telúricas. Tem inclusive da Renascença, né? A explosão das perversões. Porque é tudo que fosse mais abissal no indivíduo humano, não era Aleister Crowley. Eles resgataram, Foucault resgata isso. O Marcuse resgata isso. Mas eles não são originais. Você tem que ter uma longa experiência nisso, tem que ter estudado isso a fundo. Você não pode ter medo do capeta. Tem lá, o capeta que mora ali? Ah, voite. Aí você olha e fala, porra, só isso que você, porra, fraco demais. você vai lá, sabe onde o capeta mora, você vai lá, pega o capeta, faz um embrulho dele, bota no bolso, vou passar para a segunda fase. É assim. Aí você pode vir a falar sobre metafísica. É a clavícula de Salomão. Li tudo, livro da bruxa, São Cipriano da capa preta, puta que pariu, capa de aço. Tem lá um jeito lá que tem para pegar um gato, pega um gato, pega o sangue do gato, vai num pasto, né, subir uma caveira de burro. Eu falei, puta que pariu, essa porra dá muito trabalho, porra. Não tem um negócio mais simples aí, não, porra. Como é que fazer? Tudo muito, muito difícil. Eu falei, porra, tem que desenhar isso, colocar esses signos, desconfiguração astrológica, porra, dá maior trabalho. Aí eu falava, ah, não vou virar satanista, não, vou dar maior trabalho, porra. Deixa eu voltar pra filosofia. Porra. Tudo assim, sabe, que é muito, sabe, fantasioso. Com o kardecismo foi a mesma coisa. Comecei a estudar kardecismo, empolgadíssimo. Eu falei, porra, o sistema dos casos é o seguinte. Porra, se eu matar o vagabundo, se voltar como o pai dele, fudeu. Se eu matar um cara que me deve, eu vou ter que voltar como esposa dele. Eu falei, fudeu, porra, não dá pra mim. Não dá, porra, não dá. O negócio assim é muito, sabe? Porra. E outra coisa, não desmerecendo os kardecistas, tá? Mas todo kardecista é pró-ecologia e pró-agenda. Por que será? Olha, a Mãe Terra. É o kardecista. Olha, a Mãe Terra. Aí tu fala, caralho. Olha, e todos os espíritos do kardecismo são ecológicos. Não tô zoando, não, tá? Longuíssima experiência com essa coisa. Conversava com os caras. Pô, mas o que você acha, tal, da política brasileira? Tudo isso é uma questão de uma desordem no mundo espiritual. Foi mais ninguém ordenando essa porra, não? Não apareceu de um espírito, de um político, que viesse falar alguma mensagem para resolver o caralho do negócio. Eu falei, porra, mas só tem espírito vaselina? Porra, não dá para mim, porra. Você pega lá os espíritos, o cara de cima, todo mundo vaselina, né? Porra, não pode bater, não pode matar, não pode esfolar. Não... Isso não vai ter que pagar. Eu falei, fudeu, não dá pra ver. Vamos pular essa porta, não, passar pra outra cura. Não dá. Não dá. Admiro muito, tá? Admiro, acho bacana pra caramba. Os caras fazem uma obra maravilhosa, de caridade, são pessoas magníficas, mas pra mim não dá. Religião vaselina pra mim não dá. Não. Não fale do Chico Xavier. É uma pessoa que está acima dessas questões. Estou falando do sujeito que você conhece a kardecista. Todo kardecista é propenso a seguir as agendas globalistas. Ele, há muito tempo, ele já foi assimilado pelo ecumenismo globalista. Tá? Isso aí eu entendo. Tá? Kardecismo, Umbanda, essas religiões da New Age, todas elas foram ou cooptadas pelo esoterismo islâmico ou pela religião, pelo ecumenismo globalista organizado pela ONU. Todas essas religiões. Sem exceção. Eu não falo de Chico Xavier, porque Chico Xavier é outra questão. Tá? Chico Xavier, João Paulo II, não comparando, mas são figuras do século XX para o brasileiro, são figuras muito importantes. Eu vi mães, vi mesmo, tá? Vi mães que foram confortadas pela leitura do Evangelho que tive. Mães que perderam seus filhos para a violência. E a única coisa que tirou elas da depressão foi a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. As pessoas, o fanático que fica ali, não posso espancar o fulano, se ele sofrer um dano na próxima vida. Eu quero saber de próxima vida, meu. Não quero saber porra nenhuma. Eu quero ir, porra, esquecer de tudo que tá aqui, porra. também não faço planos para a eternidade, não, tá? Não faço nada em termos, na eternidade eu viverei bem. Porra nenhuma. Não é meu gato, não, é o gato do Fred. De Hitler. Tô pedindo... Ah, tá na casa de Hitler. Hitler, manda um abraço para ele. Tô na casa de Hitler, tô mandando. Tem um negócio de um gato aqui, para os gatos gordos, os gatos magros, gato, que sabor. Bacana. Eu criei gato, adoro gato. Gato é bicho doido, se pica, depois volta o caralho. Gato é uma figura. Gato você joga lá em cima, daqui a pouco ele pega pelo cangote aqui, né? Lança ele do outro lado da rua, daqui a pouco vem ele correndo. Gato é mó barato. Vai terminar só com essa, Ricardo. O Vila Lobos dizia que ele era igual um gato. Você bota ele pra fora pela porta, ele volta pela janela. Vila Lobos, o maestro Vila Lobos, dizia que ele era igual um gato. Você joga fora, botava ele pra fora pela porta e ele voltava pela janela pra tocar no municipal. Era proibido. Vila não entrava no municipal, né? Era proibido, não deixavam, não. Mas deixa essa conversa pra depois. Você tá obrigado a fazer um seminário só a respeito disso. Não, vou fazer. Esse negócio da direita não tem negócio de cultura, não tem arte, não tem música, não tem porra nada. Acabar com isso. Vai ter. Acabar com essa porra. O Brasil tem, porra. Botar Chorinho o violão, e o caralho, vamos fazer. A moça do salão. Claro, vamos fazer. Só estou precisando dar um timezinho aqui de um pouquinho de tempo para terminar de arrematar o que eu já comecei. Não. E meter essa porra no ar. Pô, o Rax, né? Eu tenho o maior respeito pelos animais, eu adoro morcego. Eu tive gavião, eu sou apaixonado por gavião, tive carcarazinho, sou apaixonado. E já tive criação de morcego, gosto pra caramba, gosto de gato, tenho cachorro, mas eu trato tudo como animal, tá? Eu fico dormindo na cama. E, aí não dá certo, não. Lambendo a minha cama. É isso, gente, muito obrigado a todos e muito obrigado, Gustavo Mendes, muito obrigado, Luiz Augusto, obrigado, Rax, muito obrigado. Rachis, muito obrigado, tá? Muito obrigado a todos. Eu não vou fazer as considerações finais da vida, porque eu não me acho digno, tá? É isso, tá? Um abraço também para vocês. Fred, por favor, você faça as considerações finais da vida, gentíssima. Pô, olha, agradecer a nossa mãe, tudo que tem nos concedido de positivo na nossa vida, de força, de fé, de coragem. E principalmente de pessoas, Ricardo. Todos vocês do clã, todos da mesa que compõem o cenário de guerra psicológica, todos nós, não é? Somos pessoas que merecemos e lutamos por uma expectativa e uma esperança que não é dessa terra. Então, agradecemos tudo isso à nossa mãe Maria. Muito obrigado a todos vocês, leões e leoas. E dizer que aqui, meu irmão, é o clã. Uma boa noite a todos vocês. Amém. Amém, amém, amém. Abraço grande, João Mike. Muito obrigado. João Mike, vi você, tá? Carinha de moleque do cacete, né, João Mike? Carinha de moleque. Abraço aí, Quatriolino. Grande aí, Quatriolino. Muito obrigado, gente. Um abraço grande. E é sexta. É sexta-feira. Tamo junto. É o clã. Ah, nunca se esqueçam. É o clã, porra. É a tropa. E ninguém derruba. É a tropa, ninguém. Porra. Um abraço.